calma. Não posso falar? Sem paus boa. E pedras, não, assim, primeiro, não primeiro, boa tarde. Mal falei aqui. Não, boa tarde primeiro. Não, é que você... Boa tarde. Quando, é. Quando, é, agora então sim. Então vou falar pro Sombra. Sim. Sombra, agora tudo sim. Bem? Boa tarde. Boa tarde, mano. É... Fala pra vó, tá? Boa tarde, vó, tudo bem? Boa tarde. O negócio é o seguinte. É, boa tarde, esse mano. Trabalho aí de... Boa tarde, moto. É, só pros cabalos. Portuga também. Boa tarde. O RG não. Ué, eu fui falar, fui fazer um adendo uma na colocação, pedrada. Já tomei uma pedrada. Mas comecei a falar. Você não falou boa tarde, pô. Eu falei pra você agora na hora que eu entrei no estúdio. Ah! Bom, independe. O negócio é o seguinte, Sombra. É o. Talvez o melhor emprego do mundo. Qual? O melhor eu achava que era o comentarista de arbitragem. Porque o cara ele via o lance em câmera lenta, no ar-condicionado. Ele ia lá e metia o pau em todo mundo, falava um monte do juiz, falava um monte dos jogadores. E tem uns que falam, volta que eu tô com dúvida. Ele o pedia lá 18 ainda. Replays, ele via pelas 18 câmeras do estádio, em slow motion, enfim. Eu falava, nossa, esse trampo é bom. Mas a previsão do tempo, se você parar pra pensar, é melhor ainda. Por quê, mano? Porque a mulher, ela fala, olha, São Paulo tá uma temperatura instável. A temperatura de manhã pode ser quente, no decorrer do dia vai esfriar. Pode ser que chova em determinados momentos do dia. Assim é fácil, gente. Assim é muito mole. Assim é fácil. Você fala tudo o que vai acontecer durante o dia. Vai fazer calor e vai fazer frio. Pode chover ou não pode chover. E outra, mano. Nós aqui, como omitimos uma opinião... Mudam-se as vírgulas. Quando nós omitimos uma opinião de um jogo, se um time vai classificar, perdeu ou não, no outro dia os caras já cobram gente. Eu nunca vi ninguém cobrar a mulher do tempo. Ô, você falou que ia fazer sol e choveu. Ninguém cobra, né, mano? Não. Ninguém lembra. Agora a gente falando aqui... Verdade. Muito opa, bem, muito tudo bem. Tudo bem, né, meu? Estamos aqui, então, começando mais um Estádio 97, edição número 4.119 do programa. Boa noite, Aguinaldo. Boa noite, safada. Vou falar, você está vendo meu bico está nervoso? Quem está nervoso? Olha aqui meu bico, menino. Que bico? Tô olha aqui, porque está mostra muito... Mostra para o mano que está do seu lado. Está muito frio, meu bico está parecendo uma estalactite. É verdade. É, alô. Precisamos regular o nosso carrier aqui. Que momento, hein? Cadê o controle? Cadê o controle? Ah, tá aqui o controle. Eu acho achei. Que é bom desligar, porque está o carrier mãe. E olha que tá ligado, não está no máximo, hein? Mas tá bom, tá bom. Aparecendo pronto, como norte. Obrigado, menino. Você é uma delícia. 21 graus, tá bom? Com carro era sempre melhor, né? Muito tá bem. Bom. Sem não dá. Vamos aqui, ó. Então vamos às manchetes do estádio vamos. 97. Já falei boa noite pro seu Neguinho. Já falou, delícia. Boa noite, pessoal. Bom dia. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde e boa noite. Você acordou agora, Tobias? Boa tarde ainda, nem 6 da tarde, hein? Meu, o Tobias virou uma pedra de gelo, meu. Pera aí que daqui a pouco ele... congelado. Virou um cubinho. É, um cubinho, velho. Segura aí, meu. Boa noite, Tobias. Boa tarde, Tobias. Ele falou assim... Ah, gosto muito do Tobias. Vamos às manchetes. Vamos aí. Vamos às manchetes. Começa com os caras que se deram melhor, em tese. Ah, Coringão, mano, Coringão. Até que enfim, ó, posso falar? Tá vendeu boa, a novela? Sueca, vendeu tudo, mas vai contratar o Dudu. Vai dar, né, o Dudu vai chegar, mesmo com o salário atrasado, aquelas coisas que o Corinthians vem passando. Como vendeu tudo? As cuecas já era até do BNDES, pô. Então. Não era não, não negativo. Você não viu a declaração do diretor financeiro do Corinthians ontem? Ah, o fofarrão. Fofarrão não, o cara que cuida das finanças do clube, você não viu? Eu, aí hoje a manchete, mas Corinthians com salário atrasado. Ele tinha falado que só tinha 10 milhões pra pagar. Então, ô mano, tá chegando. O Dudu falou que queria vir pro Corinthians. Tinha prometido pro Edu Gasco. O Dudu falou que queria. Vamos lá. Então o Dudu tá sendo contratado, deve anunciar hoje aí. E sobre a zaga, viu, mano? A gente comentou aqui ontem no começo do programa nas manchetes. Tá sem também quais, vai ficar o tal do... Renato Augusto, que já disse aí que tá faltando dinheiro. Felipe. Falou. Outro dinheiro não. Zagueirão. Dosar, porque jogador em final de ano torra tudo. Então o clube segura. Ah, meu Deus. Lógico que é. Deixa na mão dos caras, os caras torra lá. É igual o cara que quando vem 13º. Não, mas tem que segurar, porque o jogador é responsável. Mas é dele, ele faz o que ele quiser. O Corinthians tá fazendo um favor pra esses cabeças de ameba. Agora eu entendi. Essa é nova, hein? Essa é a diferença. No Santos deve. O Corinthians regula. Controla o dinheiro do cara. É o órgão regulador de salário do jogador. Tem um departamento regulador no Corinthians. Sombra, por exemplo, o jogador de futebol é como se fosse uma criança. Você larga, por exemplo, você vai lá. Vai, vamos supor, você foi pra Disney com teu filho. Vai vendo. Você falou, vou colocar uma meta aqui pra esse fedelho aqui não empurrar o meu cartão de crédito. Pensa no seguinte agora. Comprar $1,000. Você tem uma esposa também, você pode encarar como se fosse uma criança. Você também deve fazer isso quando você viaja pro exterior. Você fala, ó, tem uma quantia aqui, ó, $1,000. Tá não, certo? Eu não falo. Ah, deve falar, olha o que fala. O negócio assim, todo pai ele fala, ou todo marido responsável fala. Eu não falo. Não, você coloca no cartão. Ele bloqueia antes, ele põe limite, cartão pré-pago. O negócio é o seguinte. Então, vocês estão loucos. O negócio é o seguinte: você chega ali, e fala pra criança. Cartão compartilhado. Você tem $1,000 pra gastar nos Estados Unidos. Tá certo? $1,000. Não. Se você der tudo na mão da criança aí no primeiro dia que você for no Magic Kingdom. Ah, não vai sobrar pra gastar no Universal, não vai sobrar pra gastar no SeaWorld. Aí vai chorar, né? Aí vai chorar e você vai ter que tirar do bolso e dar. Ou seja, você estipula a sombra, uma meta. Você fala, você tem $100. Você tá comparando o jogador de futebol a uma criança. Sim, porque o jogador de futebol tem o QI muito próximo de uma criança. Alguns sim. A maioria é, sombra. A maioria é, porque os caras, eles têm, talvez, aí... Uma família aí que... Não, mas é verdade, RG. Alguns têm mesmo. Os caras têm uma família que muitas vezes não tem uma estrutura muito boa. O cara muitas vezes ele não teve uma criação decente. Muitas o cara muitas vezes ele não sabe nem o poder que ele tem na muitas mão. Muitas vezes ele sustenta 20, 30 caras com ele. Teve um jogador do Corinthians, RG, número 2. Vitor Adriano? Opa! Não, é que esse daí, RG, só vai se dar conta quando a gente tiver na sarjeta. Mas teve um jogador do Corinthians, eu não vou citar o nome aqui pra não constranger o cara. Mas eu conheci a gerente... Da conta desse jogador aí que ficava dentro do Parque São Jorge. Sombra, esse jogador aí gastava dar com pau, velho. Ele não sabia nem quanto ele gastava. Aí a mulher chamou ele lá na sala, lá na gerência do banco. Lá pegou e falou: oi, tudo bem, fulano? Como é que você tá? Começou a conversar com ele. Pegou e falou: o que tá acontecendo na sua conta aqui? Vive no vermelho, você tá com alguma dificuldade? Mas o que é vermelho? Não sabia nem que era a conta ficar no vermelho. Mas você imagina que se tiver uma gerente hoje lá na agência, todo jogador que entrar lá vai olhar pra gerente falando: será que é essa lazarenta que tá aí que o mano tá falando? Pode ser que seja. Então, Sombra, o cara primeiro, ele não sabia o que era ficar no vermelho. Os negros não vão querer ter gerente. Segunda coisa, RG, ele sacou do bolso um talão de cheque, pegou e falou: mas como acabou o dinheiro? Eu ainda tenho folha aqui. Ah. Eu achava que ele podia gastar o quanto ele quis. Mas eu não duvido que isso mostra, mas é verdade. Isso mostra, não é brincadeira, não. Isso mostra a ignorância do cara. Tá certo? E, igual a esse, tem um monte por aí. A folha regulava o que. Ele achava que enquanto ele tivesse folha, ele podia gastar. Dinheiro. Agora, mano, sem contar que teve um jogador que teve aqui no programa um tempo atrás, a gente conversando com ele, ele disse o seguinte: que ele paga na família dele 26 planos de saúde. Então, mas é que tá. Sabe o que é 26 planos de saúde, cara? É complicado. Já é caro. Então, Sombra, o Corinthians, às vezes, não é que o Corinthians tá atrasando salários. O Corinthians tá dosando porque agora em janeiro tem IPVA, tem que pagar a rematrícula da escola das crianças. Nas suas palavras, na palavra de Renato Augusto, é atraso de salário. Não, mas ele tá equivocado, ele não sabe o que tá acontecendo. Sabe. Aí ele não sabe. Quem sabe é você. Renato Augusto falou sobre o Guerreiro, né? Comentou, sei também. Lá. Ele falou: ele foi o nosso melhor jogador na temporada passada. Sim. Não sei como estão os cofres do clube, mas ele está aproveitando para ficar rico, risos. Mas de fato essa é a realidade. O Guerreiro fez uma proposta aí de um nível, talvez de um clube europeu. Só que ele fez por onde, né? Eu acho que ele vendo, tá certo? Todas as notícias que estão na internet. Você pega aí, Corinthians interessado em Dudu, tá certo? Corinthians já inscreve Dudu para viajar quarta-feira com o clube para os Estados Unidos. Ou seja, quer dizer que já contratou o Dudu. Aí você vê lá, o Corinthians pagando 400 mil de salário pro Christian num contrato de 3 anos. Aí você vê outras informações aí, Corinthians pensa em comprar o Conca, por exemplo. O cara bate o olho nessas notícias, ele pega e fala: desculpa, vai falar para mim que não tem dinheiro, velho? Agora, atrás de Dudu, tá atrás de Conca, contratou o Cris. O Guerreiro jogou todos os jogos, né, mano? Agora, é o cara que chamava a pergunta, mano, é o seguinte. Eu acho que é muita grana, mas o Guerreiro não tá errado. Se ele acha que ele vale, ele tem que... Ainda mais agora, depois que pagou tanto pelo Dudu, por um pedaço do Dudu. Me diz uma coisa. O Dudu tá lendo. Visto, então, que o Dudu disse que quer jogar no Corinthians, e óbvio, então, lógico, São Paulo seria até ridículo se ainda quisesse o jogador, a pergunta é: valeu, então, pagar esse dinheiro todo pelo Dudu, pelo futebol do Dudu, ou pela questão, ganhamos a disputa do rival? Olha, Sombra, eu acho que só o tempo vai dizer, cara. Porque se o Dudu vier pro Corinthians e realmente estourar, se ele fizer uma puta campanha, eu acho que justifica seu investimento. Agora, se ele vier com essa expectativa toda aí e não retribuir, é tiro na água. Eu acho que agora só o tempo vai poder responder essa pergunta. Agora, eu acho... Porque, querendo ou não, Sombra, profissionalmente pro Dudu, era muito mais vantagem pra ele jogar no Corinthians. E não é zoando o São Paulo, não. Porque no Corinthians a concorrência com ele é muito mais fácil. Você tem ali, ó, tem o Malcom, tem o Romero, tem o Emerson Sheik, que é uma incógnita hoje, ninguém sabe se ele vai voltar a jogar bem. E o outro, o atacante, é o Guerreiro, tá na cara que é o Guerreiro. Agora no São Paulo ele tem o Kardec, tá certo? Ele tem o Osvaldo, ele tem o Pato. O Luiz Fabiano é titular absoluto. Todo mundo apto a jogar, o Luiz Fabiano é o cara. Na boa, com o Muricy não sei se tem essa não, hein? Não, mas eu acho que todo mundo apto 100%. Então, mas ficou porque tava voltando de lesão, ele tava mal fisicamente. Conversar com ele, meu. Mas eu acho que todo mundo 100% no São Paulo é o Luiz Fabiano e mais um ali do lado, tá certo? Mas eu acho que o Dudu, no Corinthians, a concorrência na posição dele ali é menor. Eu acho que ele foi esperto. Imagina esse time aqui, Sombra, ó. Cássio no gol, Edilson na lateral, Ralf na zaga ao lado do Gil. Que beleza. Ralf? É Ralf, o Anderson Martins tem que voltar. Tá improvisando. Vai colocar quem? O não, Felipe? Improvisa, mano. Sem não. Improvisar. O Fagner, sem improvisar, vamos lá. O Fagner você vem criticando bastante, né? Então, já coloca o Edilson de titular. Tá, então a minha zaga é Ralf, Gil Ralf, e Fábio, mano. Santos. Mas o Fagner foi comprado, hein? Compraram, acho que 50%. Quatro anos de 50%. Contrato. Quatro anos. Mas é que tá. Porra. Você põe ali, ó, o Ralf recuado, tá certo, na função de zagueiro, porque eu prefiro o Ralf do que o Felipe. Eu prefiro apostar numa incógnita do que numa certeza que eu sei que é ridícula, que é o caso do Felipe. Você joga mais que o Felipe? Jogo. Concordo, e o Fábio Santos na esquerda. Ralf tem que jogar. Aí você monta o meio campo ali, ó. Christian Elias, Conk e Renato Augusto, na frente do Dudu e Guerreiro, desculpa. Cuidado, Bayern de Munique ou Real Madrid, quando está chegando. Cuidado, lógico que é. Tá. Com esse time que eu falei, não é um puta time? É um time bom mesmo. Tá louco? Tem zaga. Mas a grande diferença aí, não, é, nos nomes, uma maravilha. Se você pegar os nomes do São Paulo, também é uma maravilha. Ah, mas time do Corinthians aí Paulo, é para ser temido, pega os nomes do Cruzeiro, do Atlético Mineiro. Não, se você pega, os nomes do São Paulo e você coloca lá Pato, Kardec, pega lá o Ganso e Michel Bastos. Michel Bastos foi o melhor meia do São Paulo, acho que no ano passado. Sim, com certeza. Ah, mas time do Corinthians aí é para adversário se esconder embaixo da cama. Foi melhor que o Ganso ou Michel Bastos? Hã? Ele foi melhor que o Ganso? Diante do pouco que vai. Ó, Michel Bastos. Em menos tempo ele mostrou mais. É que em menos tempo ele conseguiu até... Jogou. Sem contar o Kardec, que é bom pra caramba também. Mas lógico, fica muito importante pro time. No papel fica um time muito bom, mas a grande diferença desse time é o Conca. Então, é o precisa Conca. Vir também, né? Porque ainda não é uma certeza que virá. E só informação referente ao Pato aí também, Sombra. Já que você citou Alexandre Pato, tem um site ali na Itália, o Tutto Mercato. Falou que o Pato ele pode ter talvez aí um destino europeu, cara. Pode ser Espanha, Inglaterra ou Itália, quem sabe. Mas faz tempo que eles estão falando isso aí. Ele recebeu uma sondagem da Fiorentina alguns meses aí, o Sevilla também foi procurá-lo. Olha, ser que o Queen's Park Rangers também possa fazer uma proposta. O empresário dele disse que ele vai ficar no São Paulo até o fim do empréstimo. Ah, mas não sei não, hein. Do Pato não espero nada, hein. Não precisa se preocupar, ele não joga contra o Corinthians. Não, mas não é temendo, é que o Corinthians ainda é o dono do jogador e o Corinthians pode fazer um dinheiro com ele. Se apertasse, acho que o São Paulo, em vez de gastar esse dinheiro que gastou com o Dudu, devia pagar muito pro cara jogar num confronto de Libertadores. Você tá louco. Se fosse decisivo... 5 milhões de reais pra jogar um jogo. Se fosse decisivo o confronto no último jogo no Murumbi, quem perder tá fora, Corinthians e São Paulo, não, negocia, faz um esforço. Então, se o São Paulo... Ele tá falando do Alexandre Pato, não é do Pelé, não. Ah, mas o Alexandre Pato vai jogar a bola contra o Corinthians. Então a coisa tá feia no São Paulo, que se precisar do Pato pra ganhar um jogo... Corinthians. E o resto do elenco não servir pra ganhar um jogo, então por que precisa contratar mesmo? Ó, mas você pega aqui, ó, os times aí interessados no Alexandre Pato, aí segundo o Tutto Mercato, Sombra... Ó, Fiorentina... Falou bonito, Tutto Mercato. Falei? É, Tutto Mercato em português. Tutto Mercato, ó. Aí sim... Você pega ali, ó, Fiorentina, Sevilha, Queen's Park, velho. Só timinho, velho. Esse time que ninguém pega no videogame. Nem pra fazer nada contra coisa nenhuma, hein? Aí o cara tá namorando lá com a Fiorella, lá, menina bonita. Fala, você vai jogar onde? Vai morar em Sevilha, velho. Independente de onde vai jogar, velho, onde vai morar, mano. Sevilha é legal. Mas o cara vai morar em Sevilha, mano. Florença também é bom, mas vai jogar no Sevilha. O cara vai morar em Florença, velho. Briga pra... O cara vai morar na Inglaterra, nem pela Champions briga, né? Eu prefiro. O cara vai estar morando bem, mano. Eu nasci em Florença em 1823. Era uma cidade. Você sabe qual o hino da Florença? Fiorentina. Sim, Fiorentina. Nossa. Eu acho que eu vou morrer. Agora você foi longe. Eu fui mal demais, desculpa. Então, mas às vezes você pega um jogador sombrar, que nem aquele Ilan que jogou no São Paulo. Lembra aquele Ilan? Que era horroroso, o atacante ali. Mas o Ilan, o cara fez nome na França. Não, mas enfim. Ele jogava num time da França, qual que era? Saint-Étienne. Jogava no Saint-Étienne. Sombra, eu vi uma reportagem desse cara, a casa que ele morava, meu irmão, independente de estar jogando no Saint-Étienne. Eu sei, mano, mas essa Sombra, casa que ele morava, castelo, o Pato, mano, não precisa ir pra Europa hoje pra ter essa casa que ele morava. Não pode ter uma casa aqui. O Pato, mano, hoje já é um jogador milionário. Ah, mas você sai na rua, todo mundo te fitando, tá ligado? Não, é embaçado. Como assim, todo mundo? Aquele lã, mas qualquer coisa que viesse da Europa pra ele era bom. O Pato, eu duvido o Pato jogar em clubes que não sejam clubes que o moleque escolhe pra brincar no videogame. E o Pato também... Não é verdade, sobre... não vai. E o Pato era bom no videogame também. E ele não pode pisar na Itália não, velho. Ah, o Berlusconi que é ele. Ah, velho, namorou com a fia do homem lá, meu. O Pato, ele aparecer boiando num rio lá, mano. O Pato, se for jogar na Itália, ou é Juventus, ou é Milan, ou é Inter. Esquece. Eu também acho. Se vai pra, por exemplo, pra Inglaterra, é um daqueles que a gente já sabe. Arsenal. Dos quatro grandes. Malemar, um Tottenham. Malemar, hein? Um Liverpool. Um Malemar. E o Liverpool, tá capengando. E um outro nome que pode interessar o Corinthians, Sombra? Já que o Corinthians tá sempre aí buscando jogadores que passaram por lá e fizeram sucesso, é o Chicão. Chicão, ele foi desligado do Flamengo aí, tá no mercado. Mas o Tite não tinha tretado com ele naquela época lá? Falou que ele era baixo, que tirou ele? Não, né? Tu não fala, meu nome. Você falou, gente. Tu fala muito. Você falou. Fala treta no futebol falou, vai até a página 2, velho. Falou que ele era baixo, lembra? Ah, quem sabe de repente pro Santos. Gostaria, Regia, do Chicão? Gostaria, só sem dinheiro, não dá. Gostaria, Chicão. É melhor do Durval, acho que... Então tá no mundão aí, mano. Quanto vai custar o Chicão? Não, é muito dinheiro. Pô, pro Santos hoje em dia. Eu vou falar pra ti uma coisa. Quantos jogos a gente tem por mês no Brasil? São de 8 jogos. Um monte de jogos. É jogo pra cacete. E o Chicão só joga uma vez por mês. Só uma vez? Tu não entendeu a coisa. Vai, ô, seu Bento, fala do Tricolor aí, seu Bento. Ah, Tricolor, foi boa essa aí. Tricolor. Mas olha só. Mas olha aí, Sombra. E quando não joga, dá neuro, hein? E dá dor de cabeça daqui pra todo lado. Agora, tem que tomar remédio. Todos os esforços em Conca. Estou vendo 1, 2, 3, 4 São Paulinos entrando na rádio. Ah, começou a parada! Vem aqui! Parada? Ai, MC, nossa, veio a família inteira aí. Começou a parada. Veio a família inteira. A parada dos seus gracejos. É brincadeira, menino. Olha lá, veio a família inteira. Mas olha aí, Sombra. Time aí, meu. Conte para os nossos ouvintes. Os ouvintes chegaram agora, aí o Tricolor abertamente está atrás de Conca. Depois de ontem, o Sombra pediu aqui. O Sombra tem uma influência, né? A gente sabe que tem uma influência. Primeiro, eu não tenho influência nenhuma. Não, influência eu digo nas ideias. Alguém tá ouvindo o Sombra e falou, cara, é o Conca. Só não me diz que você também eu mudou estralo, de lado. Entendeu? Atenção, senhor Ataíde, não atende o telefone, Gil Guerreiro. Preste atenção. Ó, atacante pra achar no mercado, a não ser que vocês tenham aí alguma boa ideia, não tem. A não ser que tenha uma grande ideia aí. Não sei se é o Tyson, não sei. Se não dá pra contratar pra lá, traz pro meio de campo. O time que contratar o Conca vai ter o grande diferencial numa partida, nas partidas importantes. Time que trouxe o Conca é o fator decisivo. Fator Conca. É o fator Conca. É o melhor jogador em atividade no Brasil. É um fator desequilibrante. O cara joga todas, não machuca. O custo-benefício é ótimo. Ganha aí um pouco mais do que o Luiz Fabiano. Ou a mesma coisa, não sei. São 750 mil lixinhos, joga, né? Todas. O cara joga todas, não machuca, finaliza bem, cobra falta. Diz que é bom jogador. Diz que nas negociações aí o São Paulo estaria oferecendo as mangas, né? Mas não interessa publicidade. Placa de publicidade. Por que não? Não interessa. O tal do Celso Barros, pelo que eu entendo, ele não eu ia até zoar a colônia, não vou zoar, porque eu também sou da colônia, então... Mas ele não é português. Pô, respeita aí, cara. Por que que o cara vai fazer propaganda na manga da camisa se uma empresa de lá não tem a ver com a de cá? Fazer propaganda pros outros. Hã? Fazer propaganda pros outros. Vai fazer propaganda pros outros? Não vai. Ó, negócio propaganda assim. Propaganda pra quem? Pra... É porque a Unimar e Paulistana é diferente da Unimed do Rio. De Pernambuco, do Rio. É diferente, porra. São outras empresas. Tem nada a ver, cara. Ó, a responsabilidade do Evandro que tá crescendo, do menino aí novo. A responsabilidade até da porcaria do Oswaldo que tá aí. Desculpa aí, porcaria não, vai do... Não, mas você foi pesado. Legal que você se arrependeu. Agora você colocou a mão na coxinha, peguei pesada. Uma bica no balde. E o Ademilson Orlando Nascimento? Do esforçado Oswaldo. Ademilson maravilhoso. É, deixa eu falar uma coisa. A vida desses jogadores vai ficar facilitada cercado de craques. É difícil fazer gol com um cara desse servindo. Não, a questão não é que vai fazer gol. O Oswaldo não é um jogador de fazer gol. O Oswaldo é jogador de ataque. De ataque. Só que vai ficar muito mais simples o caminho pro Oswaldo a partir do momento que tiverem atenções. Olha só, você tem atenções voltadas pra Pato, pra Ganso e pra Conca. Por que o Oswaldo foi bem quando tinha o Lucas? Marcação apertava no Lucas, sobrava espaço. Porque só o Lucas puxava dois marcando. Agora você tem lá a Conca, Michel Bastos. Eu puxo três, mano. É verdade. Acho que é. Você tá num grande momento, hein, Michel? Vou te dizer. Então o que acontece? Tendo esse monte de jogadores, quem que não marca? O menos importante é o Oswaldo. Aí vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil. E sem contar com o Muricy, trabalhou com o Conca, eu conheço muito bem. É aí um cara aí o irmão do Mano hoje, São Paulino, tava aqui. Mas vai tirar quem do time? Porra, joga o Michel Bastos pra lateral esquerdo. E o Michel Bastos já tem 32 anos. Pode usar o cara lá. Se o nego cansa, você coloca tira e põe o Carlinhos. O Ganso não tá bem no dia, tira Ganso. Avança o Michel Bastos, põe o Carlinhos. Pode jogar com três no meio, um pivô, um jogador na frente e três armando? Pode ser Conca, Ganso, Michel Baixo, e se joga com um na e frente, outra, pode ser. São raras as oportunidades em que os times conseguem jogar com seus titulares. Sempre, toda hora, tem nego machucado. Vai lá pra cima do Fluminense, vai no Fluminense, vai em paralelo lá. Ó, viemos pra fazer negócio, vamos fazer negócio. Você sabe que eu já fiz proposta, né? Ó. Eu já liguei, falei pra buscar do Flamengo. Falei, pô, fica no Rio. Flamengo não. Ó, o Flamengo é o seguinte, você pode jogar só com o Flamengo. Já falaram que não. Jogou até as gravadas. Eles não vão aqui, querer porra. Negociar com o Flamengo. Acho que vão. Você vai fortalecer o inimigo ali da sua casa, o vizinho. Mas já vai pagar o salário do cara? O cara, se não pagar o salário do cara... Mas tem quem pague. A proposta São tá Paulo lá. Quer pagar. A proposta tá lá. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Quando vai ser o negócio do Bubonga? Tô indo pro Bubonga agora, esse final de semana. O Domênico vai estar lá maio, ainda? Maio. Não, aqui o Domênico deve estar de férias. Mas o Domênico tá no Bubonga? Não sei onde tá. Não tá no já voou. Já maio, posso também. A verdade vai ter o campeonato de poker aqui? Eu gosto de jogar poker. Vai. Vai ter. Poker, o segundo torneio de poker do estádio, vai ter. Eu tô dentro, você gosta aí. Tá. Então, pode deixar comigo. Vai ser legal, hein? Tô pensando nos negocinhos bacanas aí pros campeonatos. Vai ser legal. Mas tem proposta. Mas com relação ao Conca aí, Sombrar, o Fluminense, ele vai ficar com o mico na mão se ele quiser segurar o jogador. Ele não vai ter dinheiro pra pagar. Porque, cara. Não com relação à parte técnica aí, que o Conca é inquestionável. Ele joga qualquer time brasileiro. Mas a Unimed já falou que não vai arcar com os salários dele caso o Fluminense queira resistir e queira segurar o jogador ali. A Unimed falou que vai deixar de pagar o alto salário que o Conca recebe, e aí a responsabilidade é do Fluminense. E se passar de três meses, mano? Mesmo que isso esteja atrelado num contrato e isso vá pra justiça, RG, a Unimed ela pode fazer isso e o Conca vai receber daqui um tempo, mas ele vai ficar durante muito tempo insatisfeito no Fluminense, e o Fluminense vai cair de novo. Fluminense, e o salário do Fred, mano? 950 reais. Mas o Fluminense pode ter uma opção de escolha, ou ficar com um ou ficar com outro. Ou fica com o Fred ou fica com o Conca. E outra, hein? É Morumbi lotado, hein? Com Conca, Ganso, Luiz Fabiano, Pato, cara, é Morumbi lotado todo o jogo. E outra, hein? É Morumbi lotado o ano todo. E sem promoção, hein? Porque já o diretor já falou que acabou a promoção. Porque lotando já tá. Mas você pode. E vai lotar e com ingresso mais alto. Lógico. Vai lotar com ingresso mais alto. A diretora já falou que não vai ter promoção esse ano. Então. No meu tempo tinha! Sei lá, é a minha opinião. Eu sei que o salário é alto, eu sei que eu não sou o controller do clube, que tem lá os valores na mão. Só que é o seguinte, é melhor você ter um Conca que joga todas do que contratar três jogadores de 250 mil. É melhor. Bem melhor. Do que melhor. Olha, com Conca, você vai, não precisa nem se preocupar com o zagueiro. Porque você vai preocupar tanto, às vezes, o time que vai ser atacado, que a tendência é você o time que toma as ações do jogo. Entendeu? Sei lá, eu me preocuparia com trazer o Conca. Esquece de porra de zagueiro, de Dudu, cacete. Não, a melhor defesa pergunta. É o ataque. Eu tenho uma pergunta pra você. Até o Evandro vai jogar. Dudu já era. Vocês estão falando de dinheiro. Dinheiro, mano, hein? Ó, Luciano, boa noite. Bem, loucura, aí, loucura, loucura. Prazer enorme estar aqui. Prazer, legal. Receber o segundo global, porque o primeiro é o Rudy. Com certeza. Em salário também, com certeza. É. Olha só, quanto que custa? Quanto que custa? O Conca. Quanto que custa? Não sei. Comprar hoje. Eu não sei. Hoje, pros caras lá, é um peso. Meu, porque o Quinzinho tá sozinho nas férias dele. O Quinzinho? Você quer contratar o Conca pra tomar conta do Quinzinho? Tá batendo bola com o Quinzinho? Recebi o 13º, é maior que o PIB de Dubai. Caraca. Ô, seu Bento, se não tava trazer o Conca, vai aí no. Vai no mercado, vai em Portugal. Como é? Traz aqui lá, como é que entrou contra o São Paulo que vocês falaram lá? O Quaresma lá, qual o nome lá? Mas que Quaresma? Você não, tá não, Quaresma. Não, o cara lá que falaram ontem, ele entrou no jogo do São Paulo, meia lá. Cárdenas. Já foi embora. Cárdenas. Porra, mas é precisava ser. Isso que eu não entendo. Cardona foi vendido pro México. O Cárdenas ainda tá por negociar. Que porra é essa que você precisa esperar um time jogar contra o seu pra contratar um jogador? Pô, já não sabe. Quem são essas pérolas de pessoas do futebol que. A Portuga. Que não assiste porra de jogo nenhum? A Portuga já foi também. Portugal já foi. O Portugal outro dia disse que São Paulo ia jogar na altitude de 9 mil metros, era no litoral. Não, mas aí um erro geográfico, não futebolístico. Aí você me desculpa. Falou que o River ia levar uma sacola do Nacional. Você tá vendo muito o meu programa. O Portugal outro dia falou assim: ó, o tricolor vai jogar com o Santos em Campos do Jordão. Campos do Jordão. Não, era na praia. Seguinte, eu vou dizer o seguinte: já que ninguém fala disso, eu aprendi o seguinte: já que ninguém me elogia, eu vou elogiar assim mesmo. Quando o Conca nem era jogador do Vasco, porque ele tava na LDU, falei, bom jogador, tem pode trazer. Formar o Bastos, mais, né, Porto? Bom jogador. Fala a verdade, você é o mito, que tô com saudade de você. Eu falei que o Robinho tá no Palmeiras. Fizeram proposta hoje pro Robinho do Curitiba. Não, outro Robinho. Robinho do Curitiba. Robinho. É o genérico. É o genérico. Você também vai mal, seu Bento. Vamos agradecer a diretoria do Curitiba que não aceitou, né? Fala a verdade que Draghi tomou não do Curitiba. Ô, Palmeiras. Ó. Esse tal de Cárdenas, a mesma história. Ah, é bom jogador. Que há uns 3 anos atrás falaram de um jogador chamado Manso. Damian Manso, é bom jogador. Tá onde? LDU. Tá onde? Se não me engano, você tá jogando no Independente da Argentina. Saavedra. Lembra? Não, agora tá na Série B da Argentina. Saavedra, pelo amor de Deus. Aquilo ali deve ser algum jogo. Era um mexicano. É, agora, lembra? O Manso debulhou naquela Libertadores. Cabeludo, meio campo, bom jogador. Deixou de ser bom o Manso? Ou ele nunca foi? Não, ele sempre foi. Lembra aqueles Coco também? Não tinha Coco. Esse Manso era bom? Era meio campo. Será que ele é pior que o Conca? Sombra, sabe que é engraçado? Entendo o que você tá falando. Será que uma operação pra trazer... Eu tô chutando. Será que a operação de se contratar um Manso da vida é mais difícil do que a operação de se contratar um Conca? Posso falar a verdade pra você? Eu acompanho porque assim, eu não sei dizer como está o Manso, mas essas pessoas que estão no dia a dia do futebol, né? Porque tem Milton Cruz, tem que conhecer tudo. Principalmente na América do Sul. Não é o homem planilha, tabela... Overall e etc. Quantos anos tem um? Tem que saber onde tá já cada um. Velho, não tem idade. Não são os caras que tem TV a cabo da Várzea, do Campeonato Chinês. Mas tem um programa aí que passa. Que houve programa de rádio de Porto Alegre. O diretor do São Paulo falou que não vai trazer jogador eu velho. Eu não entendo. O Inter foi lá. O Inter, que é grande time brasileiro. É grande time brasileiro, é bom time, ganhador de mundial, etc e tal. Foi lá no Chile, quietinho, trouxe um tal de Arangues. Você quer que eu me arrisco no negócio? Muito bom. Como que os caras de um clube grande de São Paulo não podem ver que tem um cara bom como o Arangues? Eu posso falar? Barato, anota aí. Aí, nego, pode estar ouvindo agora. Por que você não falou antes? Eu sou radialista, cuido de programação musical, fico vasculhando artista e DJ pra nossa rádio. Então os caras que são do futebol tem que saber. Aquele Arrascaeta é bom? Então, é isso que eu ia falar. Esse jogador, De Arrascaeta. Quem? De Arrascaeta. O Inter tá trazendo. É melhor que esse Dudu, que esses negros aí que vocês estão... Não duvido. Agora eu vou explicar a história do Cárdenas. Mas ninguém conhece. O jogador que poderia vir, eu não sei como é que ninguém tá, se vocês estão acompanhando o cara. É o Ervite que jogava no Boca, cara. Ah, o Ervite parou, mano. Ele tá jogando no... Ele tá no mexicano. Ele tá voltando pra Argentina. Tá no final de carreira, mano. Mas tá mal? Não, fim de carreira. Mais de 33, 34 anos. Tem 34 anos, ó. Ó, Sombra, tem um jogador, esse negócio do Cárdenas, pra mim, pra explicar pras pessoas. O Cárdenas, ele eliminou o Atlético Mineiro dentro do Independência da Libertadores, fez um ótimo campeonato. Só que ele tem alguns problemas, além de físicos. Coletivo problemas. E ele tem outros problemas, obrigado pela correção, com noite. O técnico Osório afastou ele, tanto que ele ficou no banco, ele se machucou, ficou no banco. Ele entrou contra o São Paulo 10 minutos. É um baixinho de 1,60m. Eu concordo com o Portugal. Só que ele perdeu o valor. Ele é bom. Só que ele perdeu o valor, ele tá no banco lá. Sabe o que é o. Ele perdeu o valor. Rudy Huck Landucci. O negócio é o seguinte. As pessoas do futebol não podem descobrir o Cárdenas numa partida contra o São Paulo. Ou não podem descobrir quando vier jogar contra um time. Tem que conhecer. Tem que conhecer, eu também acho que tem. O conhecimento desses caras parece que agora virou pífio, cara. Será que não sabe, não vê? Engraçado, vai todo mundo, né? Atrás do mesmo. O Conca, que hoje, então, vale toda essa fortuna, como que ele veio pro Brasil nas mãos do Vasco? Sem demérito o Vasco, mas o Vasco é um clube decadente, há muito tempo é decadente. Mas você sabe por que ele veio pro Vasco? O Vasco trombou a LDU numa Copa da Sul-Americana e ele arrebentou. Sabe quem era a dupla? Era Conca e era o Conca e o Conca. E depois tinha Prato e aquele que jogou no São Paulo, Canhete, jogando na LDU. Universidade Católica Chile. Agora, outro jogador que ninguém fala nada, na Argentina, tem um menino, Riquelme. Não, joga no Racing, que foi campeão agora, chama Centurion, camisa 10. É muito bom jogador. As pessoas parecem que não pesquisam. Você quer uma dica pra quem é olheiro? Passa na Fox, que joga aquele jogo. Centurion parece nome de filme de ficção. É bom jogador, cara. Pra quem é olheiro. Compra aqueles jogos de manager. Lá tem tudo. Começa a jogar manager. É verdade. Mas jogar manager, você conhece o jogador. 5, 16 anos, moleque. Não, você vai saber onde ele está. Mas então, você precisa acompanhar. Vê, não, eu tô enchendo o saco, mas lá tem um monte de cara que tem revelação que dá certo. Mas você precisa acompanhar. Eu lembro do Romagnoli, no jogo ele era bom. Romagnoli. Romagnoli, bom jogador. Romagnoli. Oh, cara, mas por exemplo, os caras nego zoa, mas a Fox passa o campeonato argentino todo dia. Eu não tô falando isso porque São Paulo perdeu o Dudu, porque vocês sabem, eu venho acompanhando aqui, eu tenho muita dúvida se o Dudu vale isso tudo. O próprio Mano, o Corinthians tá levando o Dudu, mas o Mano mesmo falava assim, porra, será que vale tanto, né? Então, porque supervalorizam o cara por causa da novela, Sombra. Porque hoje, se você abrir um site, tá certo? Aliás, se você abrir 10 sites, os 10 vão estar falando do Dudu. Não, em dezembro, então, cria-se uma novela, cria-se uma moldura, que aí você coloca uma conotação de que o cara é um monstro. Em dezembro, quando falaram, olha, o Dudu tá indo pro... O Dudu tá indo pro Corinthians, falou assim, ah, ok. Foi assim, não foi? Foi. Aí depois que entrou Falar que o São Paulo tava na briga. Que o São Paulo entrou na briga, nossa. Pronto, aí virou questão de honra. Pode ser bom jogador, óbvio que pode ser bom jogador. Claro, você entendeu? Mostrando o Grêmio que é, mas tá longe de ser esse Dudu que a mídia tá pintando que é, né? É, mas não... Tem outro jogador que vocês vão morrer de rir, chama Gedos. É brasileiro, jogava no Uruguai. Acabou com o Cruzeiro. Tem um Cruzeiro que é ótimo, foi chamado Jebas. É Gedos. Olha, eu vou falar pra vocês. Esse entra gosta. Forte. É bom jogador. Bom, tá continuando com as manchetes do Estádio 97. Ah, esse aqui tá precisando contratar. E muito. E nada de xê, nós temos uma fábrica. Ah, é? A maioria tá vendida, o presidente falou. O peixe... Tentando negociar com o Ricardo Oliveira. O Oliveira tá voltando pro Brasil. Aí é aquela coisa, a gente sabe que ele ganha muito, né, RG? Mas o Ricardo Oliveira seria uma boa, RG? Sim, acho que pros dois, né? Exatamente. Ah, e o Peixe depositou dinheiro na conta do Inter e obtém mais 10% do Lucas Lima. Lucas Lima. É um bom jogador, né? Então, é bom sinal. E dentro da realidade do Santos é isso aí, vai acertando aos poucos. Seria uma boa. Seria uma boa também tentar conversar com o Chicão, saber quais são as condições, o que o Chicão pretende, o que ele quer. Tem que conversar, o Santos vai ter que se arrumar desse jeito e fazer a mescla aí com a molecada, cara. O Edu Tracena vai jogar, Regina? Tá fazendo... Gostaria que não, mas quem que quer? Tem até um papo do Edu Tracena agora no Corinthians, RG. É porque o Corinthians está sem zagueiro. Se eu não me engano, acho que passou na ESPN aí que o Corinthians aí estaria interessado no Edu Dracena também. Seria uma boa oportunidade para o Edu Dracena. O Corinthians vai atrás do Forlín, não, mano? Quem sabe nos papos aí. Então eu acho que a linha de raciocínio do presidente do Santos é certa. E com relação à garotada, Mota, não tem como correr disso. A molecada é para isso mesmo. Vai ter que fazer dinheiro em cima deles. E eu penso que seja muito melhor fazer dinheiro do que endividar mais ainda o clube. Não, eu falei até porque o presidente Modesto falou hoje que estava impressionado aí, né? Com as coisas, alguns jogadores da base que foram vendidos aí, pateados, né? Mas com a descoberta disso e ele vendo quem foi e tal, o que aconteceu, como foi. Mas sabe, fatiar jogador. Não sabe, né? Corta pra mim, fatia. Mas... Fatiar pra mim, corta. Corta pra mim o jogador. Mas tem que... Matsunaga lá. Não tem outra situação a não ser essa. Ou você endivida mais ainda o clube. Quer dizer, então, ou parte pro lado lógico da coisa, ou você... E hoje eles falaram o tamanho do rombo, né, RG? Que é 120 milhões. Sim. O de déficit. Pouquinho, né? Mas é muito dinheiro. Agora, tem que ver como. Em vista do que a gente está ouvindo em relação aos outros, porra, é assustador, cara. Mas desse valor, RG, 60 milhões aí são de direitos televisivos que o Santos já antecipou, e os outros 60 são referentes a dívidas mesmo. Não, a dívida do Santos gira em torno de 300 hoje, 300 e pouco. Eu digo, mas você pega a dívida do Flamengo, que pô, todo mundo fica, tá pagando, mas você vai ver o valor da dívida, pô, é negócio, muito alto. É um negócio monstro. Mas né? O que preocupa essa dívida do Santos, RG, é que o Santos ele deve uma quantia considerável, mas o Santos ele não tem o faturamento que você possa talvez igualar com o Flamengo. Porque o Flamengo ele deve muito, mas o faturamento também é alto. Proporcionalmente falando, o Flamengo ele ainda tem como reduzir. E se tiver uma boa administração daqui a um tempo, conseguir equalizar essa dívida. Pagar, eu acho que nenhum clube brasileiro vai pagar. É, nunca. Nunca vão pagar. Eu concordo com você, mas só que tem um detalhe. Aí você já entrou no campo da gestão. Uhum. O Santos não pode ficar 2-3 anos fazendo, se tem 80 jogos por ano, fazendo 75 na Vila Belmiro. Desculpa. E não dá mas lucro, isso né? Não. RG. Entendeu? Os diretores do não Santos, dá. Assim como outros muitos. Pensaram a curto prazo, e por muitas vezes, como muitos clubes ficaram na mão de outros, vejam bem, o Santos, o São Paulo, o Palmeiras e tantos outros, um prazo aí de 2-3 anos, vão se ferrar enormemente por causa da divisão de receitas da televisão. A diferença, ela é brutal. Nós estamos falando aí de divisões, de diferenças de 60, 70, 80 milhões de reais ano. Sim, mas é, isso eu concordo com você, Sombra, e isso é a página 1. Ou agora, esses clubes se unem. Então, mas independente disso, Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, eles têm que ter na cabeça gestão, cara, e gestão profissional. Você, foi o que disse ontem o Raul, o diretor de finanças. Pois é, você tem um clube, você já sabe o ano que você vai entrar, como vai ser a dificuldade que vai ser geral. Você sabe que tem que ter X para gastar. Você não pode gastar Y, pô. Você sabe que ele disse aqui, o futebol dá muito dinheiro. E a gente sabe que dá muito dinheiro. Onde a gente sabe que dá muito dinheiro? Você vai visitar lá a CBF, você vai ver que dá muito dinheiro. Você vai visitar a Federação Paulista, você vai ver que dá muito dinheiro. Você vai ver que tem muito dinheiro no futebol. Agora, não adianta ter muito dinheiro no futebol e o presidente do clube, ele está se lixando para o clube. O São Paulo quer pagar 15 milhões pelo Dudu, aí o Corinthians vai lá e paga 20 para não perder para o São Paulo. Aí o Santos, que é determinado jogador, vai lá e paga 80 pro Palmeiras. Aí não adianta. Aí é saco sem fundo mesmo. Mas o RG, quando a gente fala aqui, cara, de união de clubes é pra reivindicar uma cota televisiva, ô Sombra, na época do Clube dos 13, os clubes aí, eles tinham aquela união, tá certo? Eles sentavam juntos aí pra negociar com a TV e nunca ganharam absolutamente nada. Hoje a margem que os clubes arrecadam, de uma maneira geral, quando eu falo clubes aí, eu tô me referindo aos clubes grandes aí, porque tipo, clube pequeno nunca vai ganhar nada da TV, independente de qualquer coisa. Mas quando eu falo aqui em termos de faturamento, Sombra, hoje, a remuneração da televisão para esses clubes grandes do Brasil é muito maior do que era antigamente na época do Clube dos 13. Mano, mas eu não estou dizendo que é menor ou maior. Estou dizendo que a diferença que vai ficar. Flamengo e Corinthians, atentem. Mas até o São Paulo. O Flamengo... São Paulo está nesse primeiro escalão de faturamento. Não está, não. Tá, sim. Não está, não, senhor. Hoje a diferença de São Paulo para o Corinthians é em torno de 20 milhões, eu acho. E a partir do ano que vem, de 2016, se eu não me engano, vai para 170, 110. Vai ser 60 milhões, parece. Então, se imagina, se vai ficar uma diferença de 60 milhões pro São Paulo, você imagina pro Santos. Mas é porque tá defasado o negócio aí, o valor aí do jogo do Corinthians. É verdade. É verdade, Mota. Por exemplo, se o Corinthians ele tem 15 jogos, ó, vamos supor, o Corinthians arrecada 15 milhões, tá? O Corinthians ele arrecada 15 milhões da TV. Vai vendo. O Corinthians tem 15 partidas transmitidas, cada jogo do Corinthians vai valer um. Tá certo? O Palmeiras, se ele arrecadar 10, Sombra, e passar 3, tá certo, na televisão, o jogo do Palmeiras vai custar mais de 3. 3,25. Então, o jogo aí do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, teoricamente, proporcionalmente falando, é mais valorizado. Mas e a exposição, então você tá louco. Ele tá fazendo uma conta do Soma, que recebe por quanto jogo. Eu sei, mas é a conta que não vale. O faturamento dividido pelo número de vezes que você é televisionado. Eu sei que você tá fazendo isso. E a exposição? Mas você está reclamando de barriga cheia. Isso é o IMC do futebol, Sombra. É o índice de massa magra. E foi provado que a audiência é quase a mesma. Eu quero ver o que vai acontecer. Quero ver, não. Gostaria de não ver o que vai acontecer. Mas com certeza a gente vai ter aí um esquema que é o seguinte. A gente vai ter dois times montando suas... Real Madrid e Barcelona. Se forem bem administrados. Dois clubes que, bem administrados, eles vão contratar quem quiserem. Tá certo? E o resto brigando pelo terceiro e quarto lugar. O resto pega o resto. Mas pra isso, Santos, São Paulo e Palmeiras não pode ficar lá na porta da televisão toda hora. Pô, adianta aí. Não vai negociar nunca, cara. Não vai zerar nunca isso aí. Olha, a sorte de tudo isso é que os caras administram muito mal. Porque se não pega um Flamengo e um Corinthians bem administrado, dispara e os outros ficam lá embaixo. Com tudo isso você vê, é exatamente isso. Como é que um Flamengo pode estar devendo o que deve, o Corinthians ganhando devendo, o que ganha? Ganhando, os dois. E devem na mesma proporção. Quer dizer, é um absurdo. Ué, o Corinthians está com salário redondinho, está com as contas redondas. Não dá. O mundo é movido por dívidas, gente. Agora é o seguinte: como é que é? Você me desculpa interromper. Boa tarde para todos aí. É o seguinte. Eu estive vendo o Santos na Taça São Paulo e não tem um espaço pro Joshua, pô. Agora vai até 20 anos. Daqui a pouco o Joshua vai virar avô e você me encher no saco. Mas você não fez um craque, hein, meu? Ô, mano, o Joshua... Por que você não fez um craque? Mas o Joshua, o Edinho eu fiz. Ele é muito ruim. O Edinho, o craque foi... É isso aí. Parmeira hoje chegou o Vitor Hugo, hein? Hein? Vitor Hugo. Nós pedimos reforços. Quem? Vitor Hugo. Da onde é isso? E dizem, há quem diga. O vice-presidente de São Paulo deu entrevista dizendo que é um bom jogador, viu? É. Não, o Muricy, jogador, o Muricy queria ele há um tempo atrás. Aí o São Paulo, sei lá o que aconteceu lá. Não foi atrás do jogador. Eu acho que o São Paulo tentou furar o zóio e não conseguiu. Dessa vez ele falou: disse. Esse eu deixei ele. Ele era do Goiás, né? Da onde era? América. A velha tem mania de perseguição. Todo mundo quer furar o olho do Palmeiras. Nossa. Mimimi, nossa. Ô, mano, tô pelada? Eles são muito mimimi. O Corinthians que vingou nós agora. Ah, nossa. Porra, aí. Obrigado, Corinthians. Mas entrar nessa é uma coisa. Tá vendo? É isso, aí, que alimenta, é isso que fomenta, né? A racionalidade. Mas Rafael Marques chegou. Cai. Rafael Marques, atacante. Ah, então o Palmeiras acabou de vingar a gente. Conheço o jogador. Já tomei sauna e banho de piscina com ele. É grande jogador. Ei, o Aidan não ajudar. Quer isso aí, não? Não quer. Não. Fala que é bom. Não quer. Ah, mas esse Rafa Marques aí tá na cara aí que foi indicação do Oswald de Oliveira. Lógico que foi, mano. Trabalhou lá no Botafogo. Jogava com ele lá. Eu não sei como ele não levou pro Santos. Aqui no Santos acho que eu fico sem graça de pedir, porque tinha o Damião, já que é um bonde, né? Não vou trazer mais um. Agora, ó, Palmeiras, é a minha opinião. Eu assustei hoje, viu, Vocês vão sentir falta do Henrique, hein? Não, hoje eu fiquei empolgado hoje. Por quê? Uma leve empolgação. Meu Deus! Sobre Palmeiras atrás de Robinho. Do meu programa. Aí. Nossa. Grande jogador. Aí você foi ler. Aí eu fui ler uma matéria inteira. Não, a oferta. Você olhou a oferta do Palmeiras. Quanto que era a oferta? Ah, nem lembro. Um milhão e meio. Falou, nossa, só isso? Só isso. É nóis que fizeram o Robinho do Curitiba, mas o Curitiba, graças a Deus, não sei. Mas grande jogador, falei no meu programa. Vamos agradecer o Curitiba. É isso aí. E a Copinha, jogou no Santos, o Robinho. Jogou. Ele machucou. Passagem rápida. Não é um jogador ruim. Não é perna de pau, não. Não é ruim. Não vai decidir. Não vai resolver. Nota 5. Não vai pôr a bola embaixo do braço. Gente, a torcida do Palmeiras tem que se conscientizar que esse ano o time vai brigar pra não cair. De novo? Não adianta achar que o Palmeiras vai fazer um time pra brigar por título. Não, o Palmeiras, gente, eu não acho que ele vai cair esse ano como não caiu no ano passado. Mas o Palmeiras, ele vai brigar em uma zona intermediária, no máximo ali pra 12º, tá certo? 10º. O Palmeiras, ele não vai almejar alguma coisa maior ali, uma sexta colocação no Campeonato Brasileiro. Não vai, gente, não vai. Tá arrumando a casa. Não, lógico, gente. Não adianta pensar que vai iludir o torcedor. O elenco que tá do jeito que tá hoje, eu concordo, né? Do jeito que tá, a não ser que os meninos da Copinha ontem, eu vi, os meninos lá, né, tava fazendo sopa. Oh, e aquele atacante? Fez gol, depois foi expulso. Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus, no terceiro jogo, ele vai ressuscitar. Volta no terceiro. Aí tem o Gabriel Leite, que é bom. Sim. O Juninho foi bem, é o meia. E o lateral esquerdo, mas é tudo menino, né? Não dá pra jogar bucha. Jesus foi expulso, né? É isso? Jesus, bando de fariseu. Deixou só os apóstolos. É um pecado, né? É um pecado, hein? Expulsar Jesus é pecado. Só duas coisinhas, Sombra. Uma é o seguinte. A Lusa. Você lembrou sobre algum camisa 10? Tem um jogador que tá no Atalanta da Itália, que o Palmeiras queria trazer quando o Gareca pediu. Tá saindo. O Palmeiras não comprou na época porque ele tinha 6 meses de contrato. E ele quer voltar pra América do Sul. Chama Marcos Morales. Jogou no Vélez. Camisa 10, meio armador, carrega a bola. Jogava qualquer clube do Brasil aí com um pé nas costas, muito bom jogador. Uma outra coisa que eu queria falar pra vocês, é uma coisinha um pouco séria, a gente usar um pouco do espaço que a gente tem aqui pra fazer alguma coisa legal. Aconteceu o seguinte, gente, não fazemos nada legal, então? Não, mas essa aqui é mais, um pouco mais importante. Não que não seja importante que a gente faz. É da luz. Mas é importante mesmo. Não, é o seguinte, ontem, por volta das 9 da manhã, sumiu um rapaz, o nome dele é Eduardo Bublix Machado. Ele estava num Jetta Prata com a placa GJA5412, Eduardo Bublix Machado. Ele foi visto pela última vez ali perto da região do Ipiranga e ele sumiu e até agora não apareceu. Familiares estão preocupados. Quem vê a placa, entre em contato com o 90 aí, faça alguma coisa. O rapaz tem 3 filhos e é complicado. Então, quem viu, por favor, vou repetir mais uma vez, Eduardo Bublix Machado, ele estava num Jetta Prata, GJA5412. Quem tiver alguma informação do carro, tá certo. Viu o Eduardo que acompanha, tava por volta ali. Por favor. Por favor, tá? É obrigado. Isso aí, esse é o Estádio 97, oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estomazil, alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Hoje são ouvintes virgens, terça-feira. Só quem nunca entrou ao vivo no ar com a gente, aqui no Estádio 97, na Energia 97. Toca, Asdrúbal! Que beleza! Caiu. Tocou. Enquanto a gente seleciona uma outra linha sabe aí. Sabe quem era ligando? Era o Santos. O Santos. Ele pagou a conta aí. Ó, enquanto a gente seleciona um outro ouvinte aí, o negócio é o seguinte: sombra. Graça, você, né? Ó, vocês viram, velho? Depois o cara não quer ser zoado. Quem? Seleciona não, já tá no ponto aqui, mas fala. Gremista, velho, gaúcho em geral, os caras gostam de chupar mesmo, isso aí é normal. Como assim? Chupar o quê? Eu sou carioca, A diretoria é, mano. Mas com o pé no Rio Grande do Sul. Você combina. Então, o negócio é o seguinte, a diretoria do Grêmio, Sombra, inventou a paleta do Grêmio. E aquele sorvete mexicano que tá na moda agora, sei, etc sei. E tal. Os caras vão lançar dois sabores aí. Agora tudo é paleta. Qual, né? Sabores, mano? O sorvete Blue Ice, com recheio. Ovo maltinho e o Blue Ice Coco. Ou seja, são sorvetes temáticos aqui com as cores do Grêmio. Tá certo? Você pode ver aqui, Sombral, tem um preto. Aliás, tem um sorvete, azul com um recheio preto. Sorvete azul é uma coisa nojenta, mas. Então, é o Blue Ice aqui, né? Que eles falam, Blue sorvete Ice. Não pode ser azul. Já. Eu adoro chupar o mexicano, meu Deus. E o outro é um sorvete azul com recheio branco. Ou seja, diretoria do Grêmio, se vocês quiserem estourar de vender coisas, lancem fronhas, tá certo? O torcedor do Grêmio, ele adora morder uma fronha. Então o negócio é o seguinte... Aí rasga a fronha e compra outra. Ó, agora sorvete, velho. No sul não faz tanto sol assim, Sombra. Quer dizer, de vez em quando faz. Não, faz um calor. É, queima muito lá, menino. Ah, o pessoal lá chama de forno alegre. O gaúcho queima, mano. Mas vamos lá. Mano, esse sorvete é da onde... Eu adoro chupar o mexicano. É verdade, é gostoso. Mas essa paleta... É, pode experimentar, Sombra. Safada! Isso é sorvete mexicano, né? E quando sai o recheiozinho assim, o que você faz? Ah, vai pro inferno, vai nojenta, mano. Alô? Mas o seu sonho é provar um sorvete italiano do Domênico. Ah, delícia! Domênico, tá três cores. Alô? Alô? Quem fala? É Carlos. Carlos do quê? Carlos Alberto Souza. Primeira vez aqui no Estádio 97, Carlos? Primeira vez, virgenzinho. Big Brother Brasil. Ah, não. Agora você pareceu o Macaulay Culkin saindo do banheiro do Michael Jackson. Não. Como é que fala? Macaulay é o nome dele. Macaulay Culkin. Pera aí, esse cara é dos meus hoje em dia. Hoje em dia. Eu acho que ele andava com o seu doendo também. Ó, inclusive, eu queria também aproveitar o Portuga. Sim, e subir isso. É do amigo meu. Quem? O Tobias. Tobias sumiu? A última vez que ele foi visto foi no meu ombro. Se alguém vê ele por aí. Mas ninguém nunca viu. Tava no meu ombro a última vez. E o ninguém nunca viu, Tobias. O amigo, quantos anos? E aí, mano? Tudo bem? Tenho 4.9, mano. Aí é RG número 2, 4.9. Hoje. Mano. Depois da declaração dele, chegamos à conclusão que ele é Alberto mesmo, não fechado, né? Que isso, hein? Para, é forte! Inclusive, esse ano eu venho no programa aqui. Hein? Vou pedir uma folga. Vai conseguir? Na RedeTV. Aí já tentou convidar, só nunca tem tempo. Vou pôr o Dolinho pra apresentar o programa, velho. É forte. Muito bom. Ô, amigo, qual o bairro? Olha, bem na verdade, eu sou vizinho do RG, cara. Mais ou menos vizinho do RG. Eu sou de Jacareí. Mais ou menos. É, mais próximo da região do que de São Paulo. É, passa o paraíso da Grande São Paulo, que é Santa Isabel, e aí chegamos em Jacareí. Jacareí é bom, gente, é bacana. É, de paraíso Santa Isabel não tem muito, né? Não é isso, gente. Tem que ver isso aí, hein, cara. Você não conhece lá então, né? Tá acostumado só ir pra Jacareí. Você não conhece Santa Isabel? Não, ele só passa. Conheço muito. Conhece? Que pena. Ele só passa pela frente. Ainda tem a mercearia do português lá? pô. Ainda tá onde? Né? Portugal, mercearia do português era em 1978. É, trade registrado. É. Hoje você imagina o que é. Agora é um supermercado. É, já tá grande. É um mercadinho. É um mercadinho. Tem uma rede de espadaria. Agora virou rede. Vamos falar disso. Hipermercado português. Meu Deus. E, ô amigão, você faz o que da vida? Ah, eu sou preposto comercial de uma empresa aqui no Brasil, aqui, empresa estrangeira. Mas você pode ceder presentes pra gente ou não? Como assim, mano? Posso, inclusive são coisas que vocês usam bastante aí. Olha! O que seria? Um presentinho aí, são fones de ouvido. Sim, pode trazer. É nóis, mano. Aí sim. Mas tudo isso... Mas você não pode dizer o nome da empresa? Posso, lógico que eu posso. A empresa se chama Jabra. Aí, vai uma Jabra aí, Portugal. Jabra. O Mota já usou muita Adoro. Jabra. Adoro! Né? Olha, o Mota ficou encantado. Põe na minha orelha que eu gosto. É não, prefiro outro lugar. É, vai pôr a Jabra. É, no seu caso, acho que se eu for, você usaria na boca. Deixa pra lá. E torce pra quem, amigão? Ah, não tô muito bem. Vamos ver se esse ano melhora, viu, cara? Verdão. Que Jabra, hein? Vai ser uma Jabrona. Olha, vocês vão fazer sucesso com o Robinho, velho. Estamos motivados pra fazer um trabalho no Palmeiras. Muito motivado. Eu imagino. Você tá na expectativa pra Alexandre Moita se apresentar hoje? O melhor reforço do centenário. Pô, cara, é melhor você nem comentar, cara. Não tem expectativa nenhuma. Eu ainda acho que a melhor contratação foi o Zé Roberto, cara. Apesar do cara ter quase de idade. 41 anos ele vai fazer. Todo palmeirense fala isso, mano. Mas vai jogar bola. Estão dizendo que o Palmeiras ainda vai querer, viu, Ernesto? Vai querer o Revi, o Arouca, o Guilherme do Atlético. Não, tá dizendo. Agora, se vier esse pessoal, você acha que melhora muito ou mesmo assim você acha que não dá? Não, não dá, cara. Eu escutei hoje que tá trazendo o Robinho, né? Só que o Robinho é do Coritiba. É, isso aí. Genérico, grande Robinho, genérico. Falei no meu programa faz um mês que ele ia sair do Santos pra vir pro... Mas você não falou que era o genérico. Até nisso o Palmeiras antecipou. Todo mundo brinca no 1º de abril. Palmeiras brincou em janeiro. Então vamos falar de coisa boa. Você claro. Assistiu os meninos da Copinha, Ernesto? Ernesto. Carlos Alberto. Ah, Carlos. Ernesto. Ernesto. O Beto? Beto. Você assistiu os meninos da Copinha ontem? Assistiu o jogo? Cara, eu tava em cidade, cara, não assisti. Não perdi o resultado, cara. O melhor jogador foi expulso. É, resumindo. Perdeu de quanto? Não, ganhou de 3-1. É do Ferroviário, né? Ferroviário Desportivo. É, que ele fez gol e depois foi expulso. Mas assim, ele é bom, hein? É claro que a gente não pode julgar os meninos de Copinha, mas eu colocaria no Paulista. Assim, alguns dá pra colocar no Paulista. Agora tem o Mochi, tem o... Agora, ô vovó, vou falar uma coisa pra você. O Zé Roberto... Quando o Palmeiras anunciou o Zé Roberto, eu falei, nossa, quer o quê? Subvarizes, jogador subvarizes, ele varizes na perna. Mas, pra mim, se ele jogar no meio campo, não pode ser lateral esquerdo mais. Só armando, ele é uma das melhores contratações dos clubes. Já mudou de ideia, né? Mudei, porque o clube de São Paulo não contou mais ninguém. Já mudou de ideia. Desculpa, com todo o respeito, os clubes de São Paulo não estão trazendo ninguém. O Zé Roberto ajuda. Não pode pôr o Zé Roberto pra jogar em Mirassol. Portugal. Mas um jogo aqui em casa, mais tranquilo, pra ele acalmar uma bola. Não tem ninguém pra contratar, Portugal. Quem tem pra contratar é o que sobrou lá do Rio, que são dois que ninguém consegue trazer. Só se fizer loucura. É o Conca e o Fred. Só tem esses rapazes no mundo. Ué, estão falando aí que o Atlético Mineiro estaria atrás do Wagner Love. Não, não é isso, Mota. É que o Wagner Love, ele viria como proposta para abater o valor do Tardelli. Falaram assim, a gente vai dar... Pode estar vindo. É, ele foi oferecido, o Tardelli é um valor alto, aí o time Guanju lá, tá dando entre os... Tem o Boi Bandido, é uma das opções, o Montilho, e colocou na bandeja o Wagner Love. Aí o Atlético escolhe. Pegaria ontem. Pra mim, o Wagner Love é o Atlético, eu falo. Eu quero o Wagner Love e o Montilho. O problema pro Atlético é pagar o salário que os caras estão ganhando lá. Né? Mas eles colocaram assim, escolhe aí. Se vocês quiserem pegar qualquer um desses três, Boi Bandido, Montilho e o Wagner Love. Aí o Atlético escolhe. Mas eu pegava o Wagner Love ontem. Pra mim, o Wagner Love... No São Paulo? Eu pegava. Ah, mas já é uma posição, já tem lá o Kardec, o Paulo hoje precisa mais do Montilho do que do Wagner Love. Mas o Montilho, será que tá com a mesma bola, mano? Agora, no caso do Atlético Mineiro, eu acho que Tardelli e Wagner Love são equivalentes. São Paulo precisava, na verdade, era do Tardelli hoje. Sim, com certeza. Mas não é parecido o Tardelli com o Wagner Love? Eu não acho. Tardelli joga mais pro lado. Ele joga mais pro lateral. Joga, sai. Ele sai. Inclusive, acho muito melhor. O Ernesto. Melhor? O Tardelli? Que Ernesto, Beto. Que o Wagner Love? Sim. Não tenho dúvida. Desculpa, é que a gente não tá vendo o Wagner Love, né? Não, não preciso ver. É? Pra mim, o Tardelli é mais jogador que o Wagner Love. Na minha opinião. Sim, mais novo, né? Acho os dois... Não, auge mas contra auge. Dois, eu não posso falar do Wagner Love gosto hoje, mas também... auge contra auge, eu acho que o Wagner Love é melhor. Eu acho mais jogador. Eu gosto dos dois, cara. Ah, você é mó mureteiro da porra, escolhe um. O seu equivalente. Escolhe um. Pode jogar junto, são bons. Escolhe um pro teu time. Wagner Love. Os dois estão no muro lá. Um Wagner Love. Aponta um, fala, quero esse Wagner Love. Ah, tá. Wagner Love. Você é contundente. Mas os dois são equivalentes, eu acho. São bons. Ah, eu acho que não. Os dois são bons. Se os dois fossem livros, o... Wagner Love teria menos páginas. Ele é uma coisa só, né? Ele pega a bola e... Vai que o Tardelli tem um repertório maior. O Tardelli ele já tem uma variação... Alguém por acaso quer o Jô? O Jô foi recusado. É com o Tardelli. Eu juro, Palmeiras. Olha, falar uma coisa. Entre o Rafael Marques e o Jô, na balada eu prefiro o Jô, viu? Eu acredito na balada. Também, vovó. O Jô é melhor que esses caras aí, o Jô. O Ernesto, você concorda com o mano que a gente vai brigar pra... Não é Ernesto o nome dele. É Carlos Alberto. Alinhos, você concorda com o mano que vai brigar pra... Não, mas eu não dei essa conotação de que vai ficar lá na zona de rebaixamento tentando escapar do rebaixamento. Não, mas eu acho que tá longe de brigar cara, pelo título. Eu concordo com o Sombra, só que eu acho o Tardelli muito mais bola do que o Wagner Love. Wagner Love, pra mim, foi uma das maiores enganações ali na frente, cara. Eu acho o Walter muito mais bola que ele, cara. Você acha? Não consigo ver futebol nele, cara. Ah, não. É um cara que... No Flamengo ele jogou muito. Gol, o cara treme. Não, eu acho que ele fez bastante gol, ele ajudou o Palmeiras na segunda divisão, mas basta, é só isso, não passa disso. Ó, velho, posso falar um negócio? Eu acho que dentro da área, se ele for bem servido, o Wagner Love é um dos melhores... É um cara mais frio pra finalizar. Ele é muito bom, ele faz gol, agora precisa cair num time bom, né? Jogou no Flamengo então, na subida. É. Jogou no Palmeiras aí uma época também, que era na subida também. E pôr num time bom. Comenta também que o Palmeiras gostaria do Hever. Então, mas parece que é o seguinte. Tá pegando lá. Alexandre bicho, né? Moita já tá praticamente fechado. E o Paulo Nobre não quer, porque disse que o jogador tem problema fora de campo. Ele era acumulado com o Jô, esse é o que eu tô lendo sempre, né? Que o Hever é problema. O Hever? Tá dizendo isso, que recebeu informação de lá. E aí o Paulo Nobre falou, é muito caro pra poder dar problema aqui. Entendi. E ele não quer problema. Já basta, já ele tem, né? Então o Matos acho que disse assim, bom, já vai começar tesourando aqui. Ô, vovó, então eu não vou nem chegar. Ô, vovó, não levanta a lebre não, porque se o Hever for canhoto, eu não me lembro se for... Não, ele é destro. É no Murumbi, estão usando zagueiro canhoto, hein, velho? Olha, eu vi... O Hever é bom, cara, eu vi especulações de que o Muricy teria... Já faz tempo, teria vetado o nome do Hever. Então, por causa desses... Não sei se é verdade. Agora, vou dizer, eu prefiro o Hever indo em balada do que o Lúcio, viu? São... Ah, isso é. Você tá certo, viu? É, mas olha. Lúcio é complicado. Lúcio acabou. Ô, vó, mas deixa eu falar uma coisa. Lúcio acabou. Sabe o Alex Silva? Sim. O zagueiro? Pô, ele era um baita zagueiro. Era zagueiro pra toda a vida, pra você chegar e falar assim: tem zagueiro pra seleção. Vai jogar no São Bernardo. É. Campeão Paulista. Aí, no São Paulo, beleza, foi vendido pra fora. Voltou. Aí voltou já naquelas, né? Sari. Tá muito na balada, etc e tal. Rapaz, quando ele voltou, a segunda passagem, nossa, que tristeza. Horrível. Esse entrou numa perdia furada. Todas na corrida. Então, ele essa mesmo coisa... disse em entrevista outro dia que se perdeu. Ele então. É, ele entrou numa furada. Então, assim, nego às vezes fala assim, o cara é bom, prefiro ele que vai na balada, que é bom. É, até os 22 anos de idade, o cara vai na balada e aguenta. Quando chega nos 28, 29... Mas já vai pra balada, mas não aguenta tanto, né? Eu posso falar uma coisa? Se é pra gastar o dinheiro no Reves, eu prefiro deixar os meninos que tem lá. Esse Vitor Hugo disse que é bom, tem o Toba, o Natão, que é da base, tem um monte de menino da base bom, e gasta o dinheiro que é gastar com o Reves do meio pra frente, que precisa mais. O problema do Palmeiras é que é o seguinte, a torcida tá de saco cheio. Não pode ficar apostando também na base e de repente não dá certo. Problema... De novo, em 10 jogos o Palmeiras começa a perder, pressão por jogadores... O problema do Palmeiras vai continuar sendo aquele. Se o homem jogar, Tudo bem. Se o Valdívia. Então, mas o Palmeiras não pode ficar refém do Valdívia, gente. Contrata um zagueiro bom, contrata outro meia bom. É mais importante hoje. É mas então, mas o Palmeiras veio com a promessa esse ano do presidente, de todo mundo, e com dinheiro pra fazer um bom time esse ano. O Paulo Nobre é. Ué, mas ele se elegeu como? Não, ele disse que seria que teria um pouco mais de receita. É, exatamente. Não prometeu nada. Trazer medalhão. Agora, vamos fazer. Mas não é medalhão, é um bom time. Fazer o mesmo exercício que o Mano fez. Ó, parece que quem tá muito encaminhado pra empréstimo é o Alan Patrick. Eu esqueci de falar isso. Esse no Palmeiras joga. O vovó, assim, a mesma coisa que o Mano fez. O time seria Fernando Prass, na lateral direita, aquele menino que terminou mesmo, o JP. Eu acho que o Lucas vai jogar ainda. É, Lucas também tem o Lucas. Lucas é melhor que o Henrique. Aí já. Você teria o Natan, e do lado do Natan... Ou o Tobi ou o Vitor Hugo. É, o Tobi, vai, vamos colocar. Lateral esquerdo. É o Vitor Luiz ou esse João Paulo aí? O João Paulo. Pode ser que o Matheus Miller, que é da base muito bom, vai renovar. 19 anos, mas é da base. Aí meio campo, tem o Amaral e esse outro rapaz do Botafogo. Que mas contratou. É a mesma posição, hein? Não dá pra jogar dois? Ele é Amaral e aquele André Giroto. O Domênico me mandou aqui um SMS, Valdir, mas daqui a pouco eu pergunto pra você, Aguinaldo. Tá bom, menina. Tá bom? Fala pra ele arrumar a cozinha que eu deixei bagunçado. Mas tá ó, todo mundo... E aí seria mundo... Valdívia e a Leone na frente... O nosso menino agora que Leandro, chegou aí. Leandro Banana e este aí. Leandro é o Cristal. O Paulo Nobre tá certo. Ele não tem, ele não tem que buscar medalhão, cara. Não esquece isso. O Corinthians ganhou tudo lá sem medalhão. Meteu lá, acertou o time, ajeitou um time e ganhou tudo e sem medalhão. E tudo volante desconhecido que deu certo. O Cruzeiro, qual que era medalhão no Cruzeiro? Não, medalhão nenhum. No Atlético Mineiro? Tinha. Quem? Quando ele ganhou a Libertadores, tinha. Tardelli, Ronaldo, Jô, Vitor, Gaúcho. Mas era o Ronaldo, Rossi, então. Vitor. Sim, Ronaldo Gaúcho, desacreditado, que trouxeram e fizeram uma aposta. Assim, o aí, Hever. Mas não é essa coisa, Hever. Entendeu? Tem que acertar o time, velho. Carlos Alberto Souza, um abraço pra você. Boa noite, boa tarde. Boa noite. Obrigado aí, foi um prazer participar com vocês. Queria só uma futebol ali da Vila Maria. Vila Maria Boulevard, né, mano? É nóis. A Beverly Hills. Isso, e o Bruno Rey, meu amigo aí, namorado da Rose. E por falar em Vila Maria Boulevard, o carnaval está chegando, quem quiser desfilar na minha ala, lá paulista, entra em contato no meu e-mail, vamos lá pra festa, grande carnaval logo, de São Paulo. Logo Vila a promoção Maria, vai ser diretor de ala agora? Vou ser o diretor de ala. Quem quiser, quer desfilar, fala comigo. Tá ganhando jabá? Não, não tô ganhando nada. Eu quero ajudar a escola, porque eu amo a minha escola. Quanto você ganha? Não, ninguém trabalha de graça. Não, não é trabalho. Pra mim é diversão isso aí. Quanto você ganha em cada fantasia? Nada. Mandar um e-mail, Portuga. Nada. Pode me mandar. Portuga97fm@yahoo.com.br. Ela das baianas, Portuga? Também. Sua mãe tá convidada a vir. Ah, mãe! E você que não tá pra sexo pequeno. Segue o jogo, sem falatório. Sua mãe dele você não vai lembrar, não. O Portuga, que... o Portuga parece um peão com a lá das baianas, gordinho e roda. Vou te mostrar um peão que você vai ver só. Gente, Dodô morreu. Qual, do Pixote? Não, do carnaval. Do carnaval, olha, que morre aos 95 anos, tia Dodô. A primeira porta-bandeira da Portela. Eu tô vivo aqui, graças a Deus. Você falou, vocês pensaram que era o nosso Dodô aqui? Não brinca assim. Eu não brinco. Mas eu não brinquei, gente, eu falei sério. Tá brincando com morte. Morreu! Morreu! Dodô morreu, você tá louco? Não, eu tô lança aqui, graças sim a Deus. Sabia que encontrei o Rudy no mercado sábado? Ah, é? Ali na região da Zona Sul, ele tava lá com a namorada dele, eu fui lá e encontrei ele. Eu falei, e aí, Rudy, como é que você tá? Porque o programa deu uma repercussão muito grande na minha carreira, graças a Deus. Com muita gente com a minha borda na rua, falei, aí, Dodô. Eu ouvi a reprise quando a gente voltar. Tava de férias. É, então, ele falou, aqui. Dodô, você vai voltar no estádio? Eu falei, pá! Entendeu? Ai, ai. É Alberto, um abraço, boa noite. Boa noite, Sobral, valeu. Obrigado, um abraço. Valeu, até mais, valeu, um abração. Tchau. É, sabe por que tá tocando essa música aqui? É. Atenção, festa do Energia na Veia Prêmio, trazendo Paralamas do Sucesso. Que festa, né? 14 de março, Palácio das Convenções do AMB. É a festa da véia, como você já conhece, com os nossos DJs, com a apresentação do Silvio Ribeiro, a participação do Dodô e com a cereja do bolo. Quem? Show de 30 anos do Paralamas do Sucesso. Caramba, rapaz, eu acho que essa festa, que Paralamas, é atração até para navio, hein? Vou te falar. Paralamas. Atração pra qualquer coisa. Com festa da véia, isso vai ser um fenômeno, hein? E aonde vai ser também? Fenômeno! É pertinho, região central, aqui no Palácio das Convenções do AMB. Será um fenômeno! Então, atenção, atenção, você que curte as festas da véia, você que é fã dos Paralamas do Sucesso, preste atenção. Já estão à venda os ingressos para a festa do Energia na Véia com Paralamas do Sucesso. Você quer comprar seu ingresso online? É no ingressorapido.com.br. E a partir de amanhã, você vai encontrar os seus ingressos nas lojas Tentbit e também nas lojas Offner, tá bom? Informações? Moleza! Vai lá no site festaenergianaveia.com.br. festaenergianaveia.com.br. Que as festas da véia, elas já são emocionantes, elas são muito legais, ela tem uma vibe que é uma coisa indescritível. Tanto é que o navio da véia, que tá praticamente esgotado, é uma coisa incomparável, né? É sensacional, né? A festa da véia. Mas você imagina a festa da véia ainda com Paralamas do Sucesso. Tudo a ver, né? E é tanto sucesso que tem o Paralamas que, assim, puta... É muito tempo de show, né? Muito, então, muito, muita música legal. É muita música. Bota show. E tudo a ver com a véia. Foi sensacional. Quem não viveu o Paralamas? Em breve vamos fazer promoção aí, vamos sortear ingressos também pra festa da véia aí com Paralamas do Sucesso. É só ficar ligado na programação da Energia, principalmente no Energia na Véia, todo dia das 7 às 9 da manhã. Tá bom, Rubão? Tudo bem com você, Rubão? Beleza? Ô, delícia. Não mexe com meu, não. Não mexe na minha gaveta, não, ô. Ah, é o armário? É meu. Não fica mexendo na minha gaveta, não. O Rubão que é o irmão mais novo do Tobias. Também, é. Mas não mexe na minha gaveta, não. O Rubão, eu não tô vendo, não. Cadê o Rubão? Ô, vovó. Antes, Rubão. Cadê o Tobias? O Vilela disponibilizou a musiquinha que eu canto com o Tobias. Do SoundCloud. SoundCloud. Da Energia? No canal da Energia, no SoundCloud? Exatamente. SoundCloud. Beleza. Mano. É o Twitter. E vai ser o som de Paralamas que vai estar na festa do Energia na Véia, 14 de março, que você vai falar da Bozano. Opa, vamos lá. Que é todo mundo tem que ir bem barbeado pra festa. Lógico, senão não vai pegar ninguém, né, velho? Se eu azar a noite inteira, vai parecer um arame liso, só cerca, véio. Como assim? É, arame liso serve pra nada, moto, só cerca e não faz nada, mano. Não machuca ninguém, mano. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear, como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance no seu dia a dia. Você vai olhar agora aí para tua camisa, não vai estar aquela marca parecendo aquele corpo deitado no chão, que só falta riscar com giz. Essa sudorese que você tem aí no sovaco, meu Deus! Fede e molha a tua camisa, velho. Tem que usar a linha de antitranspirantes com 48 horas de proteção da Bozano. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Chegou aqui uma mensagem do Domênico. O Domênico, que é um cara muito ligado às vezes em coisas bizarras, né? Ele pediu até pra passar aqui essa informação pra vocês, mais especificamente pro Aguinaldo. Você viu, velho, um cara, bicho, que ele não quis se identificar quem é, mas ele postou num site que ele é um cara que tem dois pênis. Dois? É. Um cara que tem dois pênis. Meu Deus! Ai, me mostraram isso. Ai, que isso, paraíso, hoje. Hein, Mota? Olha que gostoso. Nossa, dois? Melhor. Então tá, os dois funcionam. Os dois funcionam. E ele se colocou... O cara não se identificou, mas se colocou à disposição para tirar dúvidas das Vamos pessoas. Vamos lá, Aguinaldinho. Vamos lá, tem dois. Você quer da esquerda ou da direita? Não, é só para ver, menino. Não quero nada. Só quero ver. Tem algumas perguntas que as pessoas fazem, né? Como que o cara faz pra urinar, por exemplo? Com qual dos dois vai? Vai com os dois? Vai, duplo. É igual metralhar água, velho. Fala assim. É duplo. É pistolinha de água. Passa uma fita isolante. É. Mete dois. O Domênico também, ele perguntou aqui. E duas fica aquela pata do camelo? Olha, sobra duas cabeças, pensa melhor que uma. Se ele prefere o direito ou o esquerdo? E qual que ele usa com mais frequência? Mas o Domênico ainda não respondeu. O Domênico disse que um tem fimose e o outro não. É melhor ele não responder. E fica aquela pata do camelo no meio. Quem perguntou foi o Dodô. Ah. O dono do Binguelo Double aqui. Double. O Domênico perguntou isso. E disse que os dois são bem generosos. Desculpa pro Domênico hoje, porque eu acordei e nem dei tchau pra ele. Deixou o Domênico dormindo. O Agnaldinho disse que os dois são bem generosos, viu? Só porque ele tá de férias, você nem acorda ele. Cedo. Quando ele trabalha, ele acorda muito cedo. É. Ele chega aqui cedo. Então, nas férias, ele não gosta de ter acordada. Ele gosta de dormir até mais tarde. Então, hoje eu saí, deixei o café preto. Você deixou o café pretinho ali, preparado. Deixei e escrevi, beijo, Momô. Beijo, Momô. E fui embora, exatamente. Momô. Meu Deus, imagina o Domênico sendo acordado. Oi, Momô. Domênico. Pela Aguinaldo. Ô, Sombra, depois eu queria ler o meu poema. Ah, a hora não. Que você... Daqui a pouquinho, daqui a pouco... o poema de Juninho Pernambucano. Exatamente, que eu fiz cada aquela hora pra emocionante quem? Da virada. Que todo mundo se abraça, eu fico feliz. Eu fiz um poema. Poema da pra virada. Quem? Não, já, falando de amor e de alegria no mundo. Tá certo. Ah, tá. É, mas olha... Tava falando tanto do Conca, mas parece que quem vai levar o Conca é o futebol chinês, hein? Vai voltar pro jogo? Segundo matéria no UOL, teria o Fluminense recebido uma oferta de 8 milhões de dólares e salários pro Conca em torno de 1 milhão e 200 mil reais. De novo? Tá ruim o Conca, hein, mas meu? Aí que tem um, caraca, mas tem uma questão. O tal do Conca não teria voltado porque não aguentava mais, cara, na China? Mas custa, não era essa informação? Mas era? Custa ir buscar mais um milhãozinho? Não, e a mulher dele não tinha reformado a casa. Mas que esse dinheiro todo, ela abre uma clínica de estética até aqui em Boiçucanga. Mas ela abre, velho. E outra, velho. Não é, eu sou um problema. Quer ganhar mais dinheiro do que o Conca? É só abrir uma clínica de estética na China. Porque o que a chinesa é feia? É feia pra cacete. É verdade. Mas peraí. Isso é assim, eles têm o padrão de beleza deles, mano. Você pode não gostar, feias. Porque você prefere os traços ocidentais. Não, mas são feias. Entre os orientais, há o padrão de beleza. Ó, por exemplo, toda chinesa que eu conheço, pode ser que não tenha Vai, não vou generalizar, porque isso aí é burrice. Você não pode generalizar absolutamente nada. Mas toda chinesa que eu conheço, a RG, ela precisa de um dentista. É verdade, você vai aqui no Stand Center, aqui nesses lugares. Você vai falar com as mulheres lá, tipo, você vai comprar um cabo pra carregar dinheiro, o celular. Só dinheiro. A mulher parece dinheiro, o Giodai, velho. Lembra o Giodai do Change, mas lá abriu aquele bocão, assim, aquele jeito do topo. É verdade. Ó, esse mano. É que você tá falando do pessoal mais pobre da China. Eles vêm aqui. Que pobre, esses caras são todos ricos. Agora eles são, mas eles vieram de lá pobre. Eles eram gandulas, velho. Tá louco. Agora, mano, já vi alguns chineses. Quando é japonês, dá pra ser bonito. Bonita, mulher é bonita pra caramba, mas tem uns troços também. Quando a japonesa é bonita, é muito bonita. Igual a brasileira, é muito feia. Mas cara, é a mesma coisa. Não, mas tem umas médias. É japonesa ou mestiça que você tá falando? É, tudo isso. A mesma diferença. Mas nós é tudo uma assim, coisa. Não existe média. Ou é muito bonita, ou é muito feia. É, mas em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil também tem brasileira bonita pra caramba. Tem brasileira feia pra caramba. Tá cheio, pô. Né, mano? Minha cunhada japonesa é muito bonita. Ah, então, muito bonita. Não, mas japa é bonita. Japa, quando dá pra japa ser bonita, quando, é bonita. Japa, quando é bonita, quando é bonita. Quando é bonita, é isso que eu tô dizendo. Agora eu vou ver aqui uma Playboy na China. Playboy não tem. Mas vende pra caramba. Não. Uma tiragem sensacional. Acho que a censura não deixa. Tá? Olha, tem. Daqui a pouco tem, então, o poema do Juninho Pernambucano. Exato. Daqui a pouco tem mais informações aqui sobre o futebol. Tem coisa do Santos aí, ô Mota? Tem coisa do Santos? Então, hoje a grande questão aí do Santos... Ele tá armado, velho. É. Você vai pegar ele agora? Pegadinha já devia ter aprendido, né? Não vai pegar ele em 2015. Cheio de coisinha. Amanhã tem reunião, 10 para 5. Né? Meu Deus! 10 para 5, a pauta. E dessa reunião com 4 pessoas, só 3 sairão vivas. É eliminação. Nossa, senhora, eliminação. Pelo amor de que medo. Olha, o presidente Modesto aí falou que tá assustado, RG. Né? De novo. É. Que ele recebeu o extrato do banco. É. Chegou o extrato no correio. Ele abriu. É, ele não sabia o tamanho da pemba, né, RG? Então, tá bom. Tamanho da pemba aí é 120 milhões, né, RG? É igual o sorvete azul lá do gaúcho. Então, não sabia. O sorvete não pode ser azul, é muito feio. O apelo azul para sorvete é nojento. E anis. Não, e aí fica esquisito com aquele recheio, sei lá. Que né? Porcaria. E está perplexo, né? Com a venda aí dos jogadores da revelação da base. O que aconteceu? Foi fatiado? Por quem? Por quê? Quanto que o Santos recebeu? Todo mundo sabia, o ex-presidente sabia. Segundo informações, 10 milhões. É, e quando que foi... Isso aí ele tem que saber. Não, eu tô falando, ele fez o questionamento também. É só pegar o extrato e ver lá que dia que entrou o dinheiro. É, então. E aonde está? E por quanto? E quem que avaliou isso? É, agora precisa ver. Valores, tudo bem. Avalizou, quer dizer? Valores, tudo bem. Agora, o dinheiro chegou, foi igual... Então, é isso que ele quer saber. Todo mundo, ninguém sabe. Foi igual o outro. Às vezes você pede pra quem tá pagando, já pagar direto os credores. Nem passa direto na conta. Pra saber, né? De repente o credor chegar e falar, não recebi porra. Essas mutretas assim eu aprendi com o Benjamin. O Benjamin chega em treta. Chega lá e, ó, não recebi porra nenhuma. Não sabe, né? Ó, você viu? O Benjamin já falou, não, paga direto pra lá, assim não emite nota pra você. Você viu, né? Que de vez em quando os caras ligam aqui e entregam ele, né? É, a empresa do Benjamin tá na nota 9, né? Nota 9? É. O que é nota 9, mano? Só pra nota 9. Ué, a primeira nota que ele emitiu acho que foi em 2002, a segunda em 2006, a terceira 2007. Caraca, o boleto. O bloco é de... O talão tá tão velho que tá encorpada. O bloco é de 20 volts. Tá na nota 9, hein, Ney? E aquela primeira capa já tá dobrando. Você não tem nota fiscal eletrônica? Falou, que é isso? Que isso, né? Certificação digital, ele não sabia nem o que era. Nossa, terrível. Nossa, o Benji é todo errado. Por isso que a placa dele do carro lá tem SN. Eu perguntei, por que isso, Benji? Ele falou, sem nota. Olha, o Santos tá tentando aí reduzir... Ah, o que o Ricardo de Oliveira tá... O Ricardo Oliveira... Tá pedindo... Oliveira tá pedindo aí, diz que é muito alto, mas tá querendo o jogador. Porque foi oferecido, o Santos não foi atrás, né? Foi oferecido ao Santos, o Santos falou, olha... É, mas então, o diz que ele faria uma experiência por 3 meses, né? O Ricardo Oliveira... Mas a informação que chegou aqui, RG, é que o Ricardo Oliveira, ele pediria uma quantia, acho que, se não me engano, era de 120 ou 140 mil reais por mês. Nossa, quem deve estar uma desgraça. Ele pediu? Não, então, é 180 mil, mano. 180? A primeira 180 vez que eu li, eu não lembro se foi no UOL, se foi no Lance. Pô, mas baixo. É que iria em torno de 120 a 140. Não, não sei como é. Deve estar... Tá estragado, hein? Deve estar com o calcanhar. Mas a coisa é assim... É aquela pizza que ficou lá no canto, lá. Ninguém quis. Com o calcanhar rachado. É pizza de alite com queijo. Falando sério agora, era o seguinte... Se eu sou dirigente do clube, eu faço um exame médico no cara daqueles exames. Se ele tiver bem, RG, desculpa, eu contrato. Ele fala pra ser gol. Se ele tiver bom, agora, porra, o que mais assusta... Ah, mas vai ter adaptação. Mas o que mais assusta... É bom, cara. Aqui a gente, às vezes, fala de dinheiro no futebol de uma maneira muito fácil, né? Fala de milhões de uma maneira muito simples. Pra 8 ou 80. É. Você fala um valor desse, mas, que se assusta ao contrário. Se é verdade isso que ele tá se oferecendo pra jogar por 180 mil, é que deve estar com problema. É com desmola de 3 meses, né? Esse é o tipo do jogador que fala assim, se ele quer mesmo vir e tá ainda dando um caldo, o cara pede uns trezentinhos. Ele tem o quê? Porque é um patamar do mercado aí. Ele tem idade, Zé Roberto? 34. Não, 34, o Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira tem... Ó, vou te falar um negócio. Ricardo Oliveira é bom jogador. Joga, é muito bom jogador. Bom jogador. Lógico, muito bom jogador. Mas vocês lembram da última vez que ele estava aqui no CT do São Paulo? Sim, sim. Uma pessoa conhecida nossa. Eu perguntei, e aí, o que que acha? Falou assim, ó, meu, fisicamente já não... Naquele tempo, hein? Fisicamente já não é aquela coisa. É, se é pra apostar, aposta um ano, né? Agora, também não dá pra pagar mais que isso. Também. Olha, eu prefiro apostar nele do que no Rafael Marques. E o Santos, temendo perder o Lucas Lima, RG, comprou mais 10% do meia. Mas o Lucas, não tem medo. O Lucas Lima manifestou interesse em continuar, né? Disse que gostaria comprou do Inter, né? De continuar no Santos. Tá bem, pode ser um... cair nas graças da torcida lá e se tornar um ótimo, excelente jogador. Elano não falaram nada, RG. O Elano parece... Parece que o Robinho estaria fazendo um lobby grande por ele, não né? Não é que o Robinho tá... Parece que ele pediu pro Robinho pro fazer um lobby. Um meio campo lá pra... Vamos ver, né? Você queria, RG? O Elano foi um ótimo jogador pro Santos. Aí depois saiu, veio pro São Paulo. Não, Flamengo. Não. Flamengo. Saiu, Grêmio. Flamengo. Foi, não, mas ele Grêmio, saiu do Santos direto pro Grêmio, não é isso? Isso, pro Flamengo. RG. Foi pro Rio, foi pro depois Rio. Depois do Grêmio foi pro depois Flamengo. Depois do Grêmio, Flamengo. Depois, RG, eu fui no Português e Santos, naquele fatídico ano de 2012, e que foi o último jogo do Elano. Tinha nada melhor pra fazer, não? Porra, foi 3-0 pra Lusa. E vou te falar mais. O Elano não foi fatídico. Toda vez que o Elano pegava na bola, a torcida do Santos vaiava ele absurdamente já naquela época, RG. Pegava na bola, a torcida do Santos vaiava, falava que não queria. Foi 3-0 para o Lula. Mas não se esqueça, eu não sei se ele teve um entrevero lá com o... Nives Thelman. Nives Thelman é um problema mesmo. Então, com a namorada, foi, ela ficou depressiva. Mas quem, o técnico do Santos nessa época era o... Era aquele que sumiu também, era um jovem, não era? Não deu certo. E aí deu... Deu uma encrenca danada quando ele teve esse rolo aí com a namoradinha lá da Globo lá. Não era o Muricy que tava lá, não? Muricy. Será que o Muricy que... Foi na época do Muricy, sim. Bom, começo do ano, você sabe, acumula uma série de contas pra pagar. Se você ficar apertado com as suas contas, tá apertado, Tá precisando de dinheiro? A BV Financeira tem vários produtos de crédito para você começar o ano mais tranquilo e colocar os seus planos em prática. A BV tem crédito pessoal, crédito consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, entre outros, hein? Entre hoje mesmo em contato com a BV e analise, veja qual é o produto que pode te ajudar nesse começo de ano. Pensa bem, olha o que tem de conta para pagar, às vezes tem que pagar a matrícula dos filhos, e aí IPVA, e daqui a pouco é o IPTU, meu Deus do céu. Ligue na BV, apertou, liga na BV, 3003-7888, ou acesse bvfinanceira.com.br e encontre a loja BV mais próxima de você. Até aí, ó, site bvfinanceira.com.br, telefone 3003-7888, moleza, você vai achar tranquilo. Mas lembre-se, informe-se sobre o CET antes de fazer o seu empréstimo. Com a BV, você sempre pode mais. Esse é o Estádio 97, trazendo mais ouvintes. No oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento de Bozano e de Estomazil. Alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Toca, Asdrubal! Isso não vai dar certo, hein? Os caras descobriram 8 planetas, né? Novos planetas. Ah, eu já sabia desses. Chupa, RG, chupa. Chupa gostoso. Numa... Por que isso? Isto não existe. Posso provar? De pequeno porte, localizados na chamada zona habitável. Olha. Ah, mas o RG, o futuro a gente embora daqui. Tapado, velho, pra achar que não existe mais vida além do que a gente já conhece. Nossa, aqui. Nossa, você acabou de chamar o RG de tapado. Não, eu sou tapado. O dia que você conversar com um, você me chama pra escutar a conversa. Então, o negócio é o seguinte. Não, mas o universo, gente. O homem ainda não conseguiu explorar tudo. Olha o tamanho disso daqui. Isso aqui é sem fim, gente. Chegar e falar, não existe mais planetas, não existe vida, cravar isso daí, eu acho que é do mínimo. Como não existe mais planeta? Existe, eu acho que existe. Não, então, mas tem pessoas que ainda cravam e falam, não, o sistema solar já tá aí, já existem os planetas, já é isso que tá aí, ponto final. Tem pessoa que é ignorante, por isso que eu tô falando em termos de ser tapado, RG. Tem pessoas que cravam que não existe mais vida além disso aqui que a gente já tem conhecimento. Mas tem pessoas assim como o Patrício, um amigo nosso, ele é, lógico, limitado. Aí ele fala assim, não existe vida, não existe nada disso que vocês estão falando, em outros planetas, etc. Eu sei, diante das leis da física que nós conhecemos, verdade, e diante das leis que nós ainda não conhecemos. Claro. Vai lá. Você imagina se na era medieval aparecesse alguém com um celular. Ia ser decapitado. Nossa. Ia ser decapitado. Mas de bruxo. E quem disse que nós não estamos na mesma distância que na época os medievais tinham da nossa geração, a mesma distância de conhecimento e tecnologia? Será que nós não estamos 300 anos antes de uma época muito mais evoluída, onde muito mais coisas serão descobertas? A única coisa que tem hoje e que tinha lá na época... Mas eu lamento que você seja tapado, Rio, desculpa. Mas eu sou. É que você falou que você é tapado. Mas eu não falei isso. Não, você deu a entender. Não, ele já é descrente, não é tapado. A única coincidência legal que eu acho que existe hoje e que já existia desde os primórdios, antes do chinelo, é a zona que tem. Você pode ligar mesmo. Como assim a zona que tem? Zona, lógico. É, a zona. Casa da luz vermelha, quer dizer? Sim, só que a diferença... A profissão mais antiga do planeta. Pois é, a diferença é que não tinha luzinha, mas a zona é a mesma. A luzinha também não tem mais, velho. A luzinha acabou, não tá entendendo? Deixa eu fazer uma pergunta. Aliás, estreia contra a Ponte Preta, no Campeonato Paulista na Série A. Faz tempo que a gente não leva o ouvinte na zona. Lembra que a gente fez essa promoção? O programa que é uma zona, ouvinte, tem um no ar leva aí, o ouvinte na zona. É a crise. Vamos ver se o cara tá no ar aí, ó. Dani ela. A gente, eu e o Mano fomos junto lá. Quero ver alguém do Edu, os integrantes hoje, coxinha aí. Edu, vamos ver que o ouvinte tá no ar, gente. Pera aí. Pera aí, gente. Calma, pera. O ouvinte tá no ar. Alô? Alô? Era um ET. Caiu. Foi embora. Tchau. Ele tá falando aí com vocês, mano. Tá falando com o Tobias. O Tobias arrotando aqui. Vamos ver se a gente puxa a linha novamente. Vamos lá. Alô? Alô? Tá na linha. Alô? Ó, amigão, você que ligou pro Estádio 97, quer participar da nossa conversa aqui, você tem que falar alô, senão ninguém vai te ouvir. Ele tá conversando com o Tobias. Alô? Eu vou ser paciente mais uma vez. Você tá na linha, é um trem, velho. Ó, depois de Plutão tem Asgard, aí vem Nárnia, Aí o mundo... Não, isso aí é ficção. Outro, é. Ah, você nunca isso foi... É, eu já fui, como é que é ficção se você já foi? Ficção é quando não existe. Você já foi, calção? Com certeza, meu. E o Rudy é esses nerds que gostam desses filmes assim. É, Rudy, vai se ferrar. Eu gosto, eu gosto. O Rudy é meio bocozão. O Rudy é aquele cara que se veste de super-herói, vai pra encontro em shopping. Olha a estreia do Harry Potter. É aqueles tontos que ficam na fila lá 24 horas pra assistir o filme do Harry Potter. É legal. Ah, você fica 24 horas na fila pra ver o Harry Potter? Eu ficaria. Não, então, não ficaria, mas eu não gosto. Fico 24 horas na fila pra porra. Ô, Star Wars, ano que vem eu vou ficar na fila pra ver. Acho que talvez pro meu filho nascer eu espere isso. Agora isso. Star Wars, eu vou ficar. Você viu a guria que tá sendo preparada pra daqui 19 anos ir pra Marte? A Lícia chama. Meu, fala pra ela levar água pro lado. Não a Lícia, chama Lícia. Lícia. Tem 13 anos. Legal. Tá sendo preparado pra daqui. Ela sabe que é 20? Uma viagem só de ida. Fala pra levar água e manter que não pega celular. Você já foi pra Marte, Calção? Com certeza, meu. É todo vermelho. É muito quente. Não, é. Você olha, aí tipo dá uma manchada assim, entendeu? Ah, é? Você vê o quadro. Tipo assim, do quadro de um cavalo. E quando você tava olhando assim, por exemplo, tinha muita nuvem na frente? Tinha, meu. É uma nuvem. Eu não vi nem o Tobias. E ele tossia pra caramba, que eu acho que lá em Marte, o vento. Ele é venoso. O vento é venoso. É, porque você tosse muito quando você vai pra lá. E dá uma lesinha e dá fome. E os olhos ficam vermelhos? É, porque Marte é vermelho, reflete o chão. Bom, agora deu vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? Sérgio. Ó, o cara tá bufando, mano. É, o cara tá no fim. Tá sério. Sérgio do quê? Sérgio Ricardo Rodrigues. Ó. E quantos anos, ô Sérgio Ricardo Rodrigues? 51. Aí, RG, o cara tá sério, o cara tá bravo. Começou o ano agora, mas a gente tivesse terminando, hoje. Hein? Hoje? Das duas, uma, mano. Deve estar pobre, Ricardo, depois que chegou todos os envelopes lá embaixo da, da porta dele. E o... 50 e quanto? Um. RG. Ah, boa ideia, hein? RG, o Domênico não tá por aí, não, né? Vá atrás dele. Sabe que ele, o conselho que ele me deu? Qual? Pra mim não levar a vida tão a Sérgio. Ah, é? Ele falou isso pra você? Brinque mais, ele disse. Ô, Sérgio, pelo seu tom de voz, então, acho que você não deve ter ganhado aquela bolada na Mega Sena na virada aí, né? É, não deu não, mano. Deu uma quadrinha. Eu levei uma bolada na virada, menino. Ah, deu quadrinha. Quadrinha do quê? Você ganhou a quadra na Mega Sena? Hã? Você ganhou essa quadra? Né? Ninguém ganha. Pô, em falar nisso, você viu... Não, quadra não ganha. Teve um pessoal em Araxá, se juntaram aí, uns patacões aí, que eles juntaram 10 pau de cara a cara... E lá na cidade de Araxá, e deu pra levantar uns 500 pau em aposta. Fizeram aposta. E 500 mil reais? É, na Mega Sena. Perderam. Conseguiram levantar 6 mil reais. E aí perderam o dinheiro todo. Mas você sabe esses bolões aí? Você sabe por que esses bolões fazem sucesso? Entre amigos? Porque um amigo tem medo do outro ganhar sozinho. Então, cara, vocês vão tudo jogar? É. Ah, então eu também vou. Vai que você vai e ganha. Sai do departamento inteiro, fica só ele. Mas aí que tá. Agora, no prédio vizinho, tá cheio de bolão. Se ninguém no teu jogar, você não vai se preocupar. Pô, mas a aposta deu 500 contos e só conseguiram pegar 6. Eles fizeram um monte de quadras, coisas. Gente, na soma vocês viram até a matéria que a gente leu aqui. É mais fácil ser canonizado do que ganhar na Mega Sena. Você vira um santo, mas não ganha na Mega. E, ó, amigão, a primeira vez que você liga no estádio 97... Primeira vez, mano. Muito bem. Acredito que você goste de ter ligado. Parabéns. E qual bairro você fala? Vila Romana. Vila Romana é bom, aí, Benjinha. Eu gosto daí. Produção. Onde você tá? Vila Romana. É do lado da Lapa. Dá um prêmio pra mim. É Lapa essa porra. É Lapa. Tem a Lapa, E ó, amigão, você trabalha com o quê? Eu trabalho com TI, cara. Eu sou analista de sistema. Ah, TI. Você é TI, porra, é TI, porra. Tá a casa caiu, a casa caiu pra aquele ouvinte de ontem lá. Por quê, mano? Tá, pegaram, né? Pegaram? Como assim? Entregaram. A gente fez denúncia aqui, ele trabalhava pra milícia e tudo mais aí. Ele tava vendendo, mano. A milícia baixou lá e sentou o rio. Ai, coitado. E da Prata? Também. Da Prata caiu também a casa pra ele. Também. Foram lá na casa dele lá e tinha 500 colheres. Caraca! Cada vez que ele banhava um faqueiro, ele pegava uma colher e deixava lá. Ô, amigão! Diga. Torce pra quem? Palmeiras. Palestra! Olha o porquê do ânimo dele. Estamos dominando. Vai, velhinho. Mas o Robinho tá chegando no Palmeiras. Ô, o Ernesto, deixa eu perguntar pra você, Ernesto. Não é Ernesto, vó. Você tá tão desanimado assim com o Palmeiras igual o último ouvinte ou você tá um pouquinho mais feliz? Ah, cara, tô tô achando que ainda vai chegar coisa boa esse ano no Palmeiras, né? Mas vai se ficar do jeito que tá? Ah, do jeito que tá, vai brigar pra ficar no meio da tabela, cara. Mas, ô amigo, ó, o presidente do Palmeiras, ele colocou ali no mínimo 4 mega-senas ali no time ano passado e não deu jeito. Não deu certo. É ou não é, mano? É lógico. Colocou no mínimo 4 prêmios aí de mega-sena lá e não deu certo. Esse ano, velho, o que ele pode fazer diferente pra talvez não cometer os mesmos erros que ele cometeu em 2014? Então, tá chegando aquele diretor do Cruzeiro lá, né? O Alexandre Matos. É o que diz. Então, ele vai ter, o cara vai chegar e vai querer trazer alguém, né, cara? Ó, mas falando sobre isso já pelo do Alexandre Matos, ele pediu o Hever, está pressionando a diretoria pra contratar o Hever e o Palmeiras não quer. É o que dizem, né? O Hever informa, sozinho, informa, ele joga mais que todos os zagueiros que estão dando Palmeiras. Agora vamos falar um negócio, a realidade do Palmeiras, mano, tem que ser a seguinte, tem que fazer um campeonato paulista bom, o que, que eu falo bom para campeonato paulista? Chegar entre os quadros, semifinal no mínimo. Aí, no brasileiro, ficar com folga de não estar na zona de rebaixamento e tentar ganhar uma Copa do Brasil. É o que o Palmeiras pode fazer de melhor. Título, com muita sorte, como ele teve 2012, ele ganhou a Copa do Brasil. Até porque, entendeu? São Paulo e Corinthians vai estar focado na Libertadores. Isso aí é de acordo com o time de hoje. Sim, Rudy, com hoje. Hoje, o Palmeiras tem que fazer um campeonato paulista que chegue entre os 4, que não tenha risco de cair e que talvez busque uma... O São Paulo e o Corinthians vão estar focados na Libertadores. É a chance. Mas agora, a chance que o Palmeiras tinha de ganhar a Copa do Brasil era quando os times que disputavam a Libertadores não disputavam a Copa do Brasil. Esse ano é diferente, né? Ah, mas não sei não, viu? Pra mim, o quase chega no do nada. É. Ó, posso falar? Eu acho, ô Ernesto, não sei se você concorda com a avó. Com essas contratações que fez aí, melhorou a lateral direita e os volantes... E de repente o Zé Alfredo lá no meio, ele até... Quem vai... Zé Alfredo? O menino do Grêmio. O Zé Roberto. Ah, o Zé Roberto, isso. Zé Alfredo sou eu, Sr. Tichuga. De repente ele deu uma melhorada no meio. Você concorda, ô Ernesto? Não tem muita coisa que melhorou. É uma coisinha ali, uma aqui. Ernesto. Ah, Sérgio. É Sérgio Rica. Sérgio, isso. Não, eu acho que assim, que o Zé Roberto ali, o ferro de cego que tem uma rede, né, cara? Ele sabe fazer um lançamento, sabe se posicionar. Mas quanto ao negócio do cara do Cruzeiro lá, eu acho assim, se o Paulo Nobre, se o cara pediu o Hever pro Paulo Nobre, o Paulo Nobre não trazer o cara, então por que ele tirou o cara do Cruzeiro? Tem que confiar no cara e seguir as decisões do cara ali, né? Às vezes não tem dinheiro também, né? Ô Sérgio, posso falar uma coisa pra você? Pensando um pouquinho aqui com os meus botões, eu vou te falar, um meio campo formado por Amaral, Zé Roberto, Alione e Valdívia, é muito bom. Sim. É muito bom, não é pouco bom. É um meio campo, é que o Zé Roberto, a minha dúvida é o seguinte, será que ele aguenta fazer um segundo volante? Não dá pra confiar no Valdívia. Zé Roberto e Valdívia? Não, deixa eu te explicar, Sombra. Um meio campo formado com Amaral, Zé Roberto, Alione e Valdívia... Tipo, 3 volantes mais presos com 2 que saem. Mas o Roberto não sabe botar então, de sabe, volante. Se ele não aguenta. Terceiro volante, Porto volante de saída, entendeu? Que não aguenta, meu. Lógico que não aguenta. Então, mas não é um meio campo ruim. O Valdívia também não joga todos os jogos. Não, na prática, é isso que eu tô falando. Não é tão ruim, é um meio campo bom, gente. Ô Ernesto, o Palmeiras quer o Alan Patrick e o Guilherme. Se vem esses dois, eles se machucaram muito ano passado. Mas que eles revezam machucamento... Entendeu? Machucamento. Vovó, pelo menos joga um sempre, entendeu, mano? A situação do Guilherme é a seguinte, vovó. Ele tem liberação com o Atlético em março. E o Atlético, pra liberar o jogador, quer alguma quirelinha pra chegar em acordo. Ele entra em reunião agora até o final da semana, diz que ele vai tentar resolver isso pra vir pro clube que ele tiver. Afim. Até perguntar pra ele, você que tá dizendo do Matos aí, que você quer... Você acha que o Ernesto acha que se vier o Matos, vai melhorar totalmente. Tá bom. Quem que você acha que são pelo menos as duas posições que é prioridade... Como é que fala? Prioridade pro elenco. É, prioridade pro elenco, Ernesto. Ernesto, Sérgio. Eu acho um meia, mais um meia bom ali, pra que o Valdívia se machuca muito. E um segundo atacante bom, cara. Sem travante não, o Leandro? Travante eu acho que aquele moleque da base ali resolve, hein? Ah, mas não dá pra confiar, você tem, né? Como certeza aí é perigoso. Então, mas põe ele pra começar a jogar no Paulistinho, aí eu vi o jogo dele ontem, achei ele bom, rápido, cara. Você viu ontem? Quem que você gostou ontem dos meninos do sub-20 com menos de 20 anos? Então, eu gostei dos dois Gabriel, né? O Gabriel Leite, que é canhoto, e o Jesus, que foi expulso. E do meio, olha lá, o Juninho. É. Se bem que aquele campo lá tava um pasto, né, cara? Chovendo, aí não dá pra ver direito, né? Campo horroroso. Horrível. Campo aí horroroso. O Corinthians jogou na Bonitinho, na Barueri, o São Paulo jogou num gramado bom. E põe o Palmeiras pra jogar lá na Série B, parece. O campo é o Major Levir Sobrinho em Limeira, né? Chovendo ainda. Ué, o ano passado o Corinthians jogou em Limeira. Eu não tô criticando, tô dizendo que o Palmeiras se deu mal nesse sentido. Porque não dá pra... O Inter jogou num campo bom, fez 6 gols. Não foi? Sim. Então, agora, o lateral esquerdo também pareceu bom também, Ernesto, você viu? É, ele cruza bem, ele tava errando muito passe, né? Mas é pode ser por causa do campo também, cara. O campo tava muito ruim. É, agora eu vou falar um negócio, esses jogos aí, principalmente começo de copinha, você vê um monte de jogador bom, aí vai passando, vai melhorando o nível, você vai, aquele já não é tão bom. Aí chega no final, você fala, ih, rapaz. Aí quando chega no time de cima, você fala, acho que nada era bom. É, mas essa base do essa geração é muito boa, viu? Nossa, o que eu vi de nego bom no São Paulo no sábado. Não, eu sei. Nossa, eu vi um monte. Mas você tem que ter uns 10 muito bons que pelo menos um salve, entendeu? Isso é verdade. Essa é a ideia. Mas eu vou essa é a conta. Ano passado, a final da Copinha foi Santos e Corinthians. Os dois chegaram no final. Quem do ganhou? Corinthians, o Santos. Antes do foi. Corinthians, eu lembro que o Malcom teve algumas oportunidades. O Arana, muito pouco no final. É, no Santos, quem teve RG? Qual moleque? Subiram 5 ou 6. Mas jogando? Sim. Então sim. O Santos aproveitou. É melhor, o Santos tem essa tradição, né? Garotada da Copinha, dos campeonatos que o Santos faz na Copinha, ele leva sempre 4, 5 jogadores pra cima. Mas a molecada do Santos, RG, ela tem uma qualidade. Porque quando você vê aí, por exemplo, algum time campeão, Corinthians que seja, você vê aí, às vezes, uma molecada que funciona bem no conjunto. Uma molecada que às vezes aí desponta, o pessoal já joga juntos aí, sei lá, 10 anos, 8 anos, 6 anos, enfim. Um já conhece o outro. Mas individualmente falando, quando sobe pro time de cima, no time profissional, no time principal, o moleque dá uma tremida, o moleque gela. É difícil, subir sozinho. É muito complicado. Subir sozinho é difícil. O Santos, além, as pessoas falam, mas pô, o Santos dá sorte, sempre com uma molecada boa. Não é sorte, gente, é competência. E quando o moleque vai lá fazer uma peneira. Então você vê o moleque, às vezes, muitas vezes o moleque funciona bem num coletivo, tocando a bola pra um amigo, pra alguém que ele já conhece. Você vê que o moleque é bom quando é aquele cara que ele joga, tá certo? Dentro de um time que é totalmente desconhecido pra ele, e o moleque se destaca. Oh, não se esqueçam que o Santos, quando o Neymar, no ano que o Neymar foi embora, o Santos tava, e perdeu o Neymar, perdeu o Muricy, saiu todo. Ele tava passando um perrengue desgraçado no brasileiro. E quem levou o Santos ao 8º lugar foi a molecada. 6, 7 jogadores da base. Molecada! Esse ano também, se não é a base também. Também foi a base. Na hora do vamos ver, a molecada lá. Tá certo. Ô, Sérgio, um abraço pra você. Boa noite, bom 2015, viu? Opa, obrigado aí, Sombra. Um abraço pra todo mundo aí. Feliz 2015 pra todo mundo aí. Obrigado igualmente. Você também, velho. Queria mandar um abraço aí pra um amigo meu, o Fernando, que é palmeirense também. Manda. Tá mandado. Valeu. É nóis. Falou, cara. Um abraço. Tchau, Ernesto. Beijo na mão. Até mais. Tchau, tchau. Esse é o Estádio 97, mano, no oferecimento da Polo A. Opa, vamos lá, Sombra. Hoje o calor em São Paulo tava insuportável, hein? Hoje? Nossa, tá infernal a região número 2. Aí, velho, tá louco. Só falta o cheiro de enxofre, pra isso aqui parecer um inferno. Opa. Ainda bem que eu ligo lá na Polo A, região número 2. Ah, nosso estúdio aqui tá geladinho. Velhinho lá foi bem, viu, velho? Porra, mano, Willis Carrier. Mais importante do que não é. Maravilhoso. É, quando o assunto é ar-condicionado, pra desquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Polo A, amigão. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. Top do top do top. Esse eu recomendo. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Não sabe, amigão? Porque existiu a RG número 2, um senhorzinho chamado Willis Carrier. Cara. Esse cidadão, ele inventou o primeiro condicionador de ar em 1902. Puta, tornando a... um calor, hein, mano? Meu Deus, imagina. Ele é um visionário, RG. Ele tornou a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier deveria estar na Bíblia. Refrigerando a Santa Ceia. É, amigo! Não. E pra você entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carreira oferecem um highwall de 9.000 BTUs. Que baita apresentaço, hein? Agora esse calor, velho. Imagina você ganhar um desses. Meu Deus, hein? Quer ganhar o seu? Fica ligado aqui no Estádio 97, que na sexta-feira tem o quiz. Acertando as três perguntinhas, eu descolo pra você, junto com a Polo Ar e com a Carrier, um split highwall de 9.000 BTUs. Que baita presente, hein? É. Ó, acessa aí, poloar.com.br, e saiba porque a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima, amigo! No capítulo 5 do versículo terceiro, Willis Carr escreveu: ele devia... De calor não padecerá, meu amigo. Ele devia estar lá no carro dando uns catas naquele calor desgraçado, hein, mano? Notícia do Corinthians, Mota. Mano. Fala, Motinha. Olha, o Oscar Romero aguarda o Corinthians aí, inclusive ó, deu um cano no Cerro lá, tinha a segunda parte da pré-temporada lá do Cerro, ele não foi, está aguardando aí o Corinthians, mas diz que tá difícil a história, que ele tá louco pra jogar com o irmão, né? Que tinham falado com ele, tinham já conversado. Olha, então, né? Oscar Romero... Ele falou que faltam detalhes. O Corinthians não quer mais brincar disso. Então, mas já que ele tá louco pra jogar com o irmão, Oscar Romero, descola um time pra você e pro seu irmão jogar aqui no Save Corinthians. Você liga pro teu irmão e fala, vamos jogar junto? Vamos lá pra casa do raio que o parta. Olha, ele falou, sigo com o sonho de sair do país, mas as coisas não estão dando certo como eu gostaria. Soletria gostaria. Né? Nada está definido. As pessoas seguem conversando e está assim. Faltam detalhes. Ah, não, mano. Porque, ó, o negócio é o seguinte... Porque o Corinthians tinha falado que ia trazer ele, né, mano, pra ficar com o irmão. É, tinham dito, mas aí o irmão jogou 4 ou 5 partidas e eles disseram, é melhor não arriscar. Melhor não arriscar, se um é ruim... É melhor não arriscar. Então, velho, eu acho que o negócio é o seguinte, o Corinthians, eu acho que ele não pode arriscar, principalmente nesse setor de meio campo aí, que já tá cheio de jogadores. O Corinthians, ele tem o Jadson, o Renato Augusto, o Lodeiro, tem o Petros, tem o Christian, tem o Elias, tem o Renato Augusto, enfim... É um setor que já tá inflacionado. Se tiver que trazer um jogador, tem que ser um conco, tá certo? É um cara que vem pra resolver. Pra trazer mais um e deixar lá, não adianta trazer esse Oscar Romero, não. Deixa ele lá no canto dele e fica com o irmão dele aqui que já tem contrato, né? E o Dudu saiu do muro, né, mano? Falou que prefere jogar no Corinthians, né? Já tinha prometido aí pro Edu Gaspar, né? Que viria pro Corinthians se conseguisse se acertar com o Dínamo. E o povo pessoal do Dínamo tá chegando aí pra tentar... resolver a história aí, e o Dudu ser do Corinthians. Inclusive, o Dudu Corinthians já reservou até passagem, né, mano? É, ele pegou, acho que o assento 15F, que é o do lado da janela. Isso. Assim? Agora pra sentar na janela. Tá certo. Os caras do Dínamo, essa história do Dudu falar que ele quer jogar no Corinthians... Isso é uma furada. Pro Corinthians foi muito bom, porque, assim, de certa forma, descarta um time na briga. Uhum. Mas... O dirigente do Dínamo... O seu Dínamo ficou puto. O senhor Dínamo falou assim... O seu Dínamo ficou bravo. Ah, você quer jogar lá? Então tá bom. Quer dar proposta? Mas você vai jogar lá. Mas eu quero quanto eu quero. Mas eu quero igualzinho a proposta do outro lá. Você paga, você morre com a diferença? É. Seu Dínamo... Eu quero igualzinho, as mesmas condições. Se não for nas mesmas condições, fica mais um pouquinho aqui. Com todo respeito ao empresário. Rolar essa conversa. Porque isso foi legal. Isso é coisa que o empresário mandou ele falar. Isso, em tese, é legal. E o corintiano fica feliz pelo jogador falar que quer jogar. Mas pra quem é dono do produto, cara, ô seu filho da mãe. Matou um, né? Matou um, tirou um cara do negócio. Na concorrência. Exatamente. Ele meteu uma faca no pescoço do seu Dínamo. Acabou com o leilão. Ele meteu uma faca no pescoço do seu Dínamo. Acabou o leilão. É que esse cara aqui que eu quero. Acabou o leilão, vai pagar. E esses russos são chatos, hein? São nada. E o Corinthians lançou um pacote, né, mano, de descontos aí pra o corintiano, quem é sócio-torcedor de lá, que eu não sei como é que fala. Fiel torcedor. É, adquirir 10 jogos, vai ter um grande desconto aí quem adquirir. Porque o Paulistão é aquela história, né, mano? Nem todo jogo o cara vai, né? Que beleza, hein? Ah, Mota, mas eu acho que os jogos do Corinthians, eles ainda... Por ter uma arena nova, tem muita gente que ainda não conheceu o novo estádio, vai acabar lotando. Se não lotar a capacidade total aí, vai encher bem. Acho que independente do adversário aí, o público aí na Arena Corinthians aí não é inferior aí a 15, 20 mil pessoas não, cara. E nada sobre o Guerreiro, mano. Mais um dia. Ah, mas aí que tá, Mota. Eu acho que não existe nem talvez a necessidade de pensar nisso agora, porque o Guerreiro ainda tem mais meio ano de contrato com o Corinthians. Vai ter que... O Corinthians, ele tava tentando aí já fazer Mas o Guerreiro não pode assinar com quem ele quiser? Ele pode, mas ele tem que cumprir o contrato até o meio do ano. E ninguém assina agora, Mota. Ninguém assina assim. Por mais que a lei te favoreça fazer isso, você pode já assinar um pré-contrato com algum outro time, ninguém com 6 meses de antecedência já assina um contrato, sendo que daqui a pouco a coisa pode mudar. você começa talvez a fazer mais gols e se valorizar. Se você já tem um pré-contrato, você tem que honrar aquilo que você assinou 6 meses atrás. No futebol, aí muitas vezes o cara não honra o que ele assinou agora, imagina 6 meses. E outra, mano, tem outra coisa. Claro, mas que se é muito... o cara é bom, muita gente vem pra cima, mas né? Mas é muito difícil acontecer, mano. Mas o São Paulo, uma vez, o Ricardo Oliveira não jogou uma semifinal ou uma final. De Libertadores. O contrato é, Libertadores. Porque o contrato vencia. De empréstimo vencia... Aí que entre acontece. Uma fase e outra, é igual o Guerreiro. Mudaram agora. O calendário da Libertadores. Porque era de Copa 2006, isso, né? Os jogos foram adiados. E aí não deu pra estender. E aí o time que era dono do Ricardo Betis. Oliveira... Falou pra voltar, exatamente. Então, é o mesmo fato do Guerreiro. Deixou... Se o Corinthians chegar numa semifinal, ele não joga, acho que o jogo dá a volta, já. Mas não chega. É, acho que chega, não, rapaz. Né? Tá louco. Mas nem entrou ainda. Tá louco? Ó, o time é assim, ó. Tá na porta Cássio, balada. Edilson, Ralf, Gil e Fábio Santos. Desculpa, Christian, daí, Elias. Esse é o Cássio e o Gil. Não. Aí, ó, você vai lá pro agora meio campo aí, ó. Agora você que esse Edilson é bom demais. Falou, tá o Edilson do Botafogo, você é louco. O Edilson do Botafogo jogou muito. O cara tava no Botafogo, você nunca falou dele. Imagina, velho. Imagina, o Edilson sempre foi bom lateral. Ô, mano, esse cara não marca uma cadeira, não importa, o Corinthians não precisa marcar, mano. É ruim. Toma um e faz três, velho. O Corinthians é só jogando pra cima, mano. O bagulho é o seguinte, meio campo lá, ó, você vai lá. Christian Elias, Conker, Renato Augusto e na frente Dudu... Não, o Ralf é zagueiro. E na frente lá, Dudu e Guerreiro. O Elias que você disse que voltou e não é mais a mesma coisa? É, mas agora com o Christian ele vai voltar com o bom futebol. E o Christian, você criticou a volta, porta velha. Sim, mas agora por estar do lado do Elias ele vai resgatar conforme, o bom futebol. Né? Procede aí que esse Christian não joga desde maio? Procede. Aí, você tá falando que ele vai jogar agora? Nossa, meio Adriano. A camisa do Corinthians é mágica, gente. Ah, tá. A camisa do Corinthians é mágica. Vai ter muito cara enfiando a camisa. Eu vi o Romero. Eu vi o Romero. É mágica. O Elias também voltou. É, o Elias. A camisa do Corinthians faz milagre, velho. O cara deve estar tão gordo, deve estar com aqueles negócios de Goji Berry, Seven Day Diet. Como é que é o nome do atacante que veio também, que não fez nada? O artista. Quem? O atacante. O John, não sei o quê. Martínez Morales, ele trouxe aí. O atacante jogador, também, não. Mágica, mas não jogou esse. Falar aqui, mano, vou dar o seguinte. Fala. Fala aí. A camisa do Corinthians, se você puser em cima do morto, o cara levanta, tá, mano. Ah, é só se for do Zé Alfredo, velho. Imagina, mano. Ele ia falar agora. O bagulho é louco. Madafoca, Corinthians. Atenção. Temos poema de Juninho Pernambucano. Obrigado pela oportunidade de poder passar a arte que eu aprendi na França, que é chamada de poema. Poema, certo? Em francês, poema. Francês, poema. É. Em russo, chama poema também. Também em russo. É. Em português, poema. Em australiano. É. Poemai. Poemai. É que lá fala inglês. Tá. Vamos lá. Então, peraí, deixa eu pegar uma trilha aqui. Tá bom. E, só pra explicar... Vamos ver se casa. Também não sei, tem tanta trilha aqui que a gente nem sabe. Já me casei. Ah, tá certo. Esse poema celebra a vida. Eu queria uma reflexão de todos. Um 2015 sem brigas, sem violências e essas coisas. São coisas que faltam à vida, que é o amor. Sou ex-jogador, comentarista ativo. Me chamo de Júnior, no diminutivo. Joguei muita bola, mas nenhuma vez esse ano. Eu sou o Juninho e sou pernambucano. Gosto de mulher loira, bonita, gentil, carinhosa, encorpada, delicada, feminina e alta. Mas o que eu gosto mesmo é de bater falta. Esse ano eu pedi pra Deus paz, amor, igualdade e justiça. Principalmente aqui. Vejam que a rima aqui. Então eu vou repetir de novo. Não entendi. Dá pra repetir a última parte? E tem aquela ênfase no aqui. É, vai, repete. É que tá na parte de baixo do computador. Esse ano eu pedi pra Deus... Tô perdendo a imitação, vamos de novo. Esse ano eu pedi pra Deus paz, amor, igualdade e justiça, principalmente aqui. Aqui. E que proteja por todo... Soletrando, proteja. Desculpa que eu tô empolgado. E que proteja por todo... Ele se perdeu todo. Por toda a vida, o meu amigo Matuidi. Aê! Obrigado. E aí combinam aqui com Matuidi, né? Por isso a ênfase no aqui. Exatamente. Sensacional. É o meu poema de alegria a todos. Muito bom, obrigado. Juninho. Faz risada do Carlos Alberto no final. Você não gostou do poema? Ficou bobo. Ai, ai. Daqui a pouquinho, atenção, vocês vão saber um pouco mais do que é feito o cérebro do mano. De quê? Eu tenho dados aqui. Você como tem certeza assim? Que você vai falar? Dados. Você vai falar? Essa hora, já vai falar? É verdade isso. Oh, é verdade. É forte a revelação que ele vai fazer hoje aqui, Brasil. É verdade. Daqui a pouco você vai saber. Meu Deus do céu. Olha o horário. Olha o horário. A rádio vai sair do ar. Você não vai revelar do que é feito a cabeça de menino. É forte. É perigoso. Para. Brincadeira. Esse é o Estádio 97, trazendo mais ouvintes. O telefone 3284-7097. Hoje só ouvintes virgens. Aliás, quem liga e diz HDI Seguros é de bate-pronto, ganha a bolsa térmica da HDI. E também quem disser só nova linha Bozano me garante um barbeiro fenomenal, ganha um kit Bozano. E hoje só os ouvintes virgens. Olha, lembrando, hein? A partir da semana que vem, vamos trazer uma promoção internacional. Boa. Vai ser uma promoção zaça. É uma promoção sensacional. Vem também aí o segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Animal. Tá tudo certo na moto? Tudo certo. Ah. Já tá confirmada. Vem o certo. Resort do Estádio 97. Vem aí o Chupa Delivery, o novo quadro do Estádio 97. Quando tivermos clássicos do nosso isso futebol. Vai ser, meu o Chupa Deus. Delivery vai cara, ser... Cara, a gente ligando pro cara e mandando um chupa, meu Deus. É, vai ser demais. Vai ser demais. Muita coisa legal em 2015 no Estádio 97. Quem? E vão mandar pra gente? Pra gente ligar pros caras mais nervosos, lógico. Nós mandarmos o chupa pra ele, ok. O problema é a tréplica. O Chupa Delivery... A treta é a tréplica. O Chupa Delivery vai ser o seguinte. Vamos supor, vai jogar São Paulo e Corinthians. Libertadores tá aí, meu Deus. Não importa o campeonato. O que importa é se é clássico. Uhum. Você vai mandar, você corintiano e você são paulino, vão mandar o telefone e o nome do seu amigo que torce pro time adversário. Lógico. Nós vamos sortear um... E aquele que perder, nós vamos ligar e mandar um chupa no ar. Nossa, meu Deus do céu. Vai ser um chupa. E vão indicar, mundo. Lógico, sempre o mais chato, né? Um chupa pro o cara que é o mala. Puta, aí os caras vão ligar. Meu, o cara vai ficar louco. É. Vai bombar. E tem mais coisas aí que são coisas que a gente não pode falar ainda. É, não pode revelar tudo. Mas, não pode revelar. Mas, isso aqui é que nem cereja do bolo que São Paulo às vezes fala que tem. Amanhã tô imitando, mas nós vamos trazer a cereja. É. Mas eu acho assim... Camarão. A gente devia ligar camarão, pro cara, né? Mas não devia falando que nós somos nós. Devia ter uma conversa com ele. Ó, oh, você é tacho, o time perdeu, então chupa. Nós devia lá falando que somos nós. Calma. Tudo será feito. Tudo será feito com aquela diplomacia sensacional. É. Não tem que chegar chupa, não. Mas vai ser meio difícil pro Domênico, não dá. É, sobra. Porra, velho, chupa! E sobra? Essa porra! Vamos ter as promoções do Carmelo? Oi, Carmelo! Tá de folga? Promoções do Carmelo? Opa! Sim, sempre! Você, ó, você fica estamos ligadinho pensando. Na rádio aí, que durante agora janeiro inteiro, janeiro é verão no Brasil, é, né? É a promoção de verão da exatamente, rádio. Exatamente, o chinelo aqui da Energia, alegria da cidade, em várias chinelo. Cores. Você pode ligar durante chinelo da Energia? Olha, aqueles legal. Com pingente, né? Aquele estilo é, antigo, sabe? É, lembra do Rider? É, lembro. O Rider que era assim? Que você não, era Rider. É, exatamente. Mas você entendia como Rider. É, exatamente. Você lembra que você botava o pezinho dentro? Porque aí não cutuca, porque tem muito ouvinte que reclama que os nossos chinelos cutucam no meio do dedão, com uhum. o dedo do lado, né? E esse Rider, mas esses de brinde que foram feitos é. Aí, lembra, era uma fábrica que era muito, muito ruim. Não. É, quem montou foi a Edneia. Nossa, a gente comprou. A Edneia? Ela é, faz em casa. Ela tem aquela máquina de fazer chinelo. Não, ela fez a mão. Aliás, mesmo. Você precisa avisar a Edneia, porque tinha vindo 50 pares e só sobraram 10. Os outros 40, acho que ela levou pra família. Ela levou e ela tem bastante filho, viu? Tem bastante filho. Ela tem uma lojinha da... Com o Edmilson, agora ela tem 5. Ela tem uma lojinha da rádio. Ah, ela tem 5 filhos com o Edmilson? Com o Ed, ela tem exatamente. E o Edmilson, ele só é casado com a Edneia ou já foi casado com outras? O passado dele, ele não conta muito, não dá nem tempo. Mas que hora que eles fazem filhos? Ah, vocês estão é pra vezes não acharem ele, né? Ah, pode ser isso, hein? Tá mas que hora que eles fazem filho? Porque ele não entende. O que cansou de chegar cartinha aqui na rádio? É mesmo? Falei assim, Edmilson? Olha, esse rapaz que trabalha aí precisa deixar 30%. É. Deixa eu aproveitar. Nossa, você tá falando vários. De promoção. Tem o verão agora. Escuta, o verão, claro, cara. Em Bertioga, né? Uma praia muito gostosa lá de Bertioga. Ser, né? Aquela primeira praia chegando em Bertioga, sabe a direita? O pessoal não para muito. A Bertioga é bom. E a Riviera lá, pô. Não, mas... Que Bertioga tem uma areia. Vai levar a galera pra Riviera, tá pra frente, hein? Viviane é uma promoção, né? É. Na rádio, né? Nossa. Ele tá falando Bertioga, tipo... É. Aquela exceto, perto do canal, assim, exceto né? Exceto o condomínio onde lá da passa a balsa. É, esgoteiro. Onde ali. Passa a balsa ali. Exatamente. Você já passa o óleo da balsa e tal, já fica agora, lá. O verão inteiro lá, Edneta. Vai pra prainha que é melhor. É melhor? Não, mas a gente já montou. Já montou. Leva o Peru Índios. Já montou lá. Vai ter show durante janeiro inteiro lá. Só pra falar pra vocês. A gente já estacionou a pampa da rádio. Abrimos a caçamba, fizemos o palco em cima da caçamba. Tá delicioso, viu, Som? Tá gostoso tá demais. Gostoso demais. Olha, e a Edneia decorou com papel marcher. Marchê. Por isso que lê é uma porcaria, velho. É marchê. Não tem aquelas cores em crepom. Não entende. Marcha. É, ela decorou com papel mas olha, faz as flores em crepom, mas com as cores da rádio. Boa ideia. Com magenta, azul. Então, na verdade, a gente ganhou de doação. Imagina. Então, se você olhar no Fora Cor da Rádio, era exatamente. E manda a Edneia acertar nas cores, senão a Cecília fica brava, hein? Eu não, vou falar com ela. Já tá fazendo a florzinha bonita. O tom. É. E tá o lá. Tom da cor. Ela decorou com papel marcha. Você deu a escala Pantone pra Edneia? O que é Pantone? Agora bom, pega, não fora. A promoção de panetone foi em dezembro. Agora, bom, enfim. E da cachoeira, tá como lá? É que foi? Não, foi muito. Antônio, foi muito né? Ele não contou como é que foi a cachoeira ano novo. Vamos chegar lá, Mota. Calma, você tá muito nervoso e aqui é a alegria da cidade. Não é o nervosismo da cidade. É que e olha só. Enrolando. Também não, tô tentando falar aqui pra você, ouvinte, que ama a rádio Energia e Alegria da cidade, como o mano sim, ama. Amo. Então lá, o papel marcha tá decorado bonitinho, tem um bexigão enorme do lado com adesivo. Né? Que é o nosso inflável, tá muito bonito lá na rádio. E vou falar pra vocês, durante todo janeiro, tem aula de axé. Ó, a gente tá fazendo isso pra você, ouvintes, tá? De grátis, hein? De aula grátis. De axé. É, com o professor Edberto Perna, diretamente de Porto Seguro. Qual que é o nome do cara? Meu Deus. Edberto Perna. Mas por que Edberto Perna? Olha. Que é? Fala aí. Fala, Carmelo. Tag tonto. Vai. Fala da cachoeira. É, não é o homem das nagas. Não. O Edberto Perna é um fenômeno da dança. Por quê? Bom, ele dá aula. Você não pode rir na porra do merchan. É, desculpa, me empolguei aqui, eu tô muito feliz. Feliz. Como ano... ele faz a dança da hélice? Ele não pode entrar na água. Então ele vai bem na dança da cordinha, porque ele fica pulando. Exatamente. Dança da cordinha, né? Ele amarra, né? Ele, a cordinha ele pula, ele vai pulando ele a cordinha. Ele amarra na perna. É, foi o único professor de Porto Seguro que aceitou dar aula pra gente. Edberto Perna é muito bom. E pra criançada, a Edneia vai ensinar, olha só que bacana. Então você tá lá com a sua família, o Edberto Perna ensina você a dançar, sua esposa. E a Edneia pra criançada, que a criançada... Porque o pessoal da rádio aqui sempre tem 15, 16 filhos, né? Sim. Então tem que dar recriação pra eles. Então tem lá a Edneia ensinando a fazer tatuagem de rena e esquentar queijo coalho. Olha que legal, cara. Você leva seu filho lá, desde criança eles vão aprender, tá bom? Esquentar queijo coalho. É, ela ensina a fazer isso. E olha só, na semana que vem lá, pede pra caralho, lá em Bertioga, hein? Você vai ter a promoção, três mulheres aqui da rádio que ganharem, vão poder passar protetor solar no Léo Santana do Parangolé. Olha que gostoso. É isso aí, então vai lá, dá um pulinho com o Edberto Perna. E depois você pode ir com a sua família fazer rena e passar o protetor solar no Léo Santana, tá bom? Beleza. Tá obrigado, viu, gente? Olha, se fosse o Rodriguinho, já tinha promoção. Já tinha gente escrito, na viu? Fila, já tinha gente. Rodriguinho? Mano. Com direito a massagem na coluna. E haja protetor ali pra borrifar o cara. Pô, o cara tá uma baleia, meu. Tá, velho. O cara tá parecendo pula-pula de energia parque. Alegria da cidade, viu, mano? Fala boa, pra gente. Jorge energia, Carmelo. Alegria da cidade. Energia, alegria da cidade. Ai, que delícia. Boa. Ué, primeiro ouvinte que entrar no ar agora, se disser energia, alegria da cidade, vai ganhar o boné Vista Aérea Estádio 97. Tá boa. Vai ter promoção do Jorge Carmelo esse ano, sim, hein, mano? Certeza. Olha, a gente pode lançar um pula-corda do Edberto pro Perna. Não é? Pula corda. Todos que foram lá pra Serra, lá pra Cachoeira, voltaram, né? No Réveillon. Então, eles gostaram tanto que estão lá agora. Tá, até hoje. Até hoje lá. Continuaram, né? Não, e é legal, porque você reaproveita, porque acabou na água. Então, assim, você tomava banho de manhã, geral, lá na cachoeira. E à noite você descia que a água estava chegando com sabão, você tomava banho de novo. Entendeu? Você economiza sabão, água. É aí isso, sim. É, é racionamento. E podia levar um galão para casa, né? Exatamente, exatamente. Viu? Meu Deus do céu. Ai, ai. Esse é o Estádio 97 de Energia 97 FM. Oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. Ah, deixa eu mandar um abraço aqui para um amigo nosso aqui, meu amigo que está ouvindo o Estádio 97. Você falou do cara que mora na cachoeira. Os caras ficaram morando na cachoeira. É. Então, abraço para esse meu amigo aí, que ele anda com umas aldeias indígenas. Deixa eu ver aqui quais são as aldeias que ele está vivendo agora. É sério, cara. Pô, você anda junto com o Calzão e com o Tobias, tá maluco? É verdade. Você é um amigo imaginário ou amigo real? Você é um amigo de verdade? É real, cara. Cuidado. Você precisa tomar cuidado. Ele é antropólogo, um amigo ele é. Numa aldeia, sono, você precisa tomar cuidado. Não, ele é muito louco, cara. Ah, então, então você tá vendo coisa. Onde você andou? Tobias, é com você. É verdade. Mas foi. Então... Ele tá vivendo lá com os índios Camaiuras, no Xingu. Camaiura. Camaiura. Hoje no esporte... Marcelo Miguel, um abraço. Hoje no Record quem? Espetacular, quem? Marcelo Miguel, a história do cara que andava com Camaiuras. Miguel. Olá, tudo bem? É verdade, tá com os índios Camaiuras e agora tá batalhando pela construção de quadras de futebol pros índios jogarem. Isso é matéria da Record no domingo, isso aí, velho. Ó, a última coisa que o índio faz hoje, gente, é caçar, velho. É a última coisa que o índio faz. Esquece. A coisa mais sem graça. O índio hoje, ele anda de caminhonete importada, ele tem smartphone. Moto. Ele usa calça, esse pô. Esse negócio é legal quando tudo solto. Ele caçava antigamente, TV de LED. É. Os caras de shortinho lá de marca, pô. É. Sem graça, mano. O índio é pataco. Então, se é tão bom, troca o que sua vida aqui com o chuchu. Mas índio tem que levar a vida de índio. Com os cara. Eu não sou índio. Você falou tô que descendente. Você era índio. Então. Descendente. Então pronto, tem que apresentar. Os caras ficam tudo aqui dizendo que índio tá bem, mas ninguém quer ficar no lugar do índio e dar sua própria casa. Na céu, tem uns índios. Eu vou. Tá ganhando muito dinheiro, hein? São uns índios bons minério, nos Estados Unidos, né? Os caras que são donos de cassino. Todos eles. Até lá? Os índios pobres lá. Não, mas tiveram que... É, porque caíram na bebedeira, gastaram tudo. Índio que no vício. Índio que caíram no vício. Só de filme, lá, né? Tem uma ONG que ajuda índio que caiu no vício do cassino. É? Bom, vamos lá, mais um vídeo no ar, mano. Dando mais pinga, né? Índio tá vendendo terra agora. Índio. Alô? Alô? Quem fala? Alô? Alô, quem alô, fala? Alô? Alô? Alô? Quem fala? Pera aí, gente. Quem fala? É Marcelo. Marcelo do quê? Marcelo Andrade. Marcelo Andrade do quê? É Marcelo Silva de Andrade, mas sou mais conhecido como Marcelo Andrade. Ah, você é conhecido aonde, velho? Silva é muito você popular. É apresentador do Jornal Nacional, mano. Não sou. Mano, eu ouço pelo telefone ou pelo rádio? Não, telefone, pelo telefone mesmo. Telefone. É que pelo telefone eu não tô ouvindo vocês. Então, peraí que a gente vai aumentar um pouco o seu retorno aí, só um minuto. Peraí. Ah, peraí, nós vamos providenciar. Peraí que a gente vai trocar a esponja de aço do lugar. É que o nosso gerente de sistemas aqui, o Silvano, ele tem uma tecnologia muito boa aqui, só que ela só funciona em dias pares. Então, que dia é hoje? Gastou uma fortuna, né? Hoje é dia 6. Era pra estar funcionando, tá vendo? Não, mas vai funcionar. É. Não, é vamos que ver se melhorou aí. Agora você tá ouvindo. Agora tá ouvindo. Agora tá. Tá ouvindo a gente pra dentro. Então, por favor, assim. Olha que o Edmilson vai pegar esse cargo, hein, Silvano? Então, beleza, mano. Agora que você está nos ouvindo por telefone... O Silvano se formou com o Edmilson. Quantos anos você tem, amigo? Eu tenho 39 anos, mano. Aí é RG número 2. Hoje, 39 RG. Anos. E você tem Andrade muito por aí, velho? Muito, cara. Até que muito, viu? É? É. Tem uma música, né? Tem o Andrade. 39 ainda tá novo, né? Oi? 39 ainda tá novo. Ah, com certeza. RG, deixa eu fazer uma pergunta. Tem uns com 39 aí que estão estragadinhos. Deixa eu fazer uma cabeça pergunta de no que Pim levou. Quem jogou mais, Paulo Zidoro ou Andrade? Olha. Posições diferentes. Mas qual foi melhor no que Pim levou? Paulo Zidoro ou Andrade? Os dois jogaram muito. Paulo Zidoro. Paulo Zidoro jogou muito bem. Andrade jogou muita bola, Paulo Zidoro jogou muita bola. Os dois. E, ô amigão, qual o bairro? Eu tô aqui na Vila Carrão. Vila Carrão aí, Bendinha. Vila Carrão que eu tenho. Vila Carrão precisa pagar IPVA, né? Já chegou. Fala que já chegou. Já chegou, nossa. Quanto maior o carro, maior IPVA. Mas tudo isso porque maior o governo... Seguro. O governo... Não, depende do preço do carro. Ô, Lidinho, cala a boca, eu tô falando. O governo federal, governo federal viabiliza grandes estradas, traz divisas pro país. Tá maravilhoso o Brasil. Tá uma maravilha. Tá, olha, a capa de bujão. Nossa, que país tesão que tá. Meu Deus. Um grande abraço a todos vocês, conto com o voto de vocês. Gente, na boa. IPVA só é caro pra quem paga. Eu não, mas você tem que pagar. Ô, Tom, você tá louco? Deixa lá o documento atrasado. Mas seu cara vai ser apreendido, irmão. Nada, só não passa na Blitz. Aqui, do jeito que tem Blitz aqui. Mas desculpa, o carro pode... Peraí. Mas o carro pode ser apreendido se você não pagou o IPVA? É porque você não vai conseguir licenciar o carro. Mas você não vai ter o custo do ano. Entendi. Você não pode pagar o licenciamento. E hoje você carro preso. E hoje não precisa mais de Blitz. Hoje os radares pegam. Nossa tecnologia, os caras gastaram uma graninha legal pra botar um postezinho lá pra saber se o radar pega. O negócio é o seguinte, ó amigão, vou te dar um toque. Você que tá aí às vezes nessa pendura, paga ou não paga IPVA, não tem dinheiro, vou pedir emprestado, não paga. Faz o seguinte, não paga o IPVA. Não dá conselho. Evite passar na Blitz. Sai mais barato você comprar um sal assim, de fruta. Desculpa, mano, mas como seria aí evitar passar na Blitz? Por exemplo, significa o quê? Você romper a barreira? Não, a Blitz passa cagueta, por cima da calçada. A Blitz se cagueta. Quando você tá numa rua, você sabe que não vai ter trânsito. E tem trânsito, das duas uma. Ou tem o corpo no chão esticado lá porque foi um homicídio, ou tá tendo uma Blitz policial. Tá certo? Ali na Blitz policial, o que você faz? Se você tiver um bar do lado, alguma coisa, uma farmácia, você vai lá, encosta o carro, tranca o carro, entra na farmácia, fica passando 2 horas o tempo até os policiais resolverem ir embora. 6 horas na farmácia. Esse negócio é mais barato do que pagar IPVA, trouxa. Então eu vou ter que fazer isso que eu tô falando. Ou então, se você não tiver muita escapatória, se for uma madrugada e talvez tiver 5 carros na Blitz, sombra, é mais barato você comprar um potinho, já que você vai na farmácia, aproveita e compra lá aquele potinho de sal de fruta. Sim. Chegando próximo da Blitz, sombra. Cê... Olha a ideia, mano. Pega aquele potinho, vira assim, talvez, 2 segundos na garganta. Talvez. Aquele negócio. Você vai começar a babar. Você vai começar a babar sem querer, tá certo? Eu acho que você põe a cabeça pra casa. É, você põe a cabeça pra fora assim do carro, assim, ó. Fala, ajuda, socorro. Aí você abre a porta e cai no pé do guarda. Aquela bota que ele acabou de dar aquela engraxada, velho. Você vai lá e começa a babar ali. E se for um sal de fruta que tiver uma cor vermelha, o cara vai achar que é sangue. Aí o cara não vai ter... Vai chamar o SAMU pra você. Documento do carro, habilitação. Ah. O cara vai primeiro pensar em te resgatar. Dá um aviso. Depois que você estiver no hospital. Dá um aviso. Se na hora que você estiver saindo da garagem, tiver viatura aí embaixo te esperando, não enche o saco. Vai com os caras, hein? Não, mas meu IPVA tá pago. O cara vai ter que fazer um bonitinho. Mas estão anotando o seu conselho. O Fantástico tem aquele quadro do Max Geringer dando conselhos. Não, mas ele já tá com um saquinho de Estomazil no bolso. Eu poderia dizer, Mano Geringer, para o Fantástico, seu conselho é economista com o Mano Geringer. Cada um, é um talento, é verdade. Irmão. Pelo amor de Deus. Ô, amigão, siga o meu conselho que você vai se dar bem, mano. Vai. Mas, ô, amigão. Fala, mano. Perdeu a voz. Só de fruta. Vai começar a babar essa porra aí, mano. Vou ter uma convulsão aqui daqui a pouco. Mas, ô, amigão. Deixa eu falar o que eu falei no início. Consegui, baralho! Bom troco! Consegui também, escapinejou da confusão. E eu não te perguntei também, mas qual a sua profissão, amigo? Cara, você falou sobre massagem, eu sou massagista, velho. Mas qual que é a sua especialidade? Porque tem gostoso! Tem quiropraxia, adoro. Tem uma série de vertentes. Eu sou massoterapeuta, as minhas massagens são medicina tradicional chinesa, né? Seria... oriental. Oriental e ocidental, né? Algumas ocidentais. Mas você também faz acupuntura, coisa do não, tipo? Não, acupuntura não. Não. Ocidentais, acupuntura, é, ocidentais nem é quando... Nem é quiro. Ocidentais é quando o cara cai da maca lá? Não. Ocidentais são técnicas japonesas, né? Eu adoro, shiatsu. Eu tô procurando uma. Você faz shiatsu? Eu quero... É piroca bancia. Piroca bancia, eu tô procurando. Eu deito assim, é que gostoso. É uma delícia, massagem é uma delícia. Mas tem conta, mas é outro tipo de profissional, tem que ver, né? Tem happy end no final? Que isso, eu também... A piroca bancia. Você tá achando que a profissão dos caras aqui é zona? Eu tô perguntando, não pode perguntar. Não é onde você vai. Não ofende. Não, não é onde você vai que tem. Lógico que tem. Mas onde ele vai? Tem casa não, faz que todo tem. Sábado. É. Happy ending? Não, a massagem. Ah. Happy ending não vou contar. O bom da piroca bancia é o shiatsu. Adoro massagem. É gostoso. Nossa, coisa mais gostosa é dormir com massagem. Esse negócio aí também é um negócio extremamente desgastante, né? O trampo de massagista. E você descarrega muita força, velho, pra fazer massagem nos outros. Parece bastante, que não. Pra você é relaxante, mas pro cara que tá fazendo não é. Eu tô pagando. Pouco. Mas é isso que eu tô falando. É uma profissão extremamente desgastante. E às vezes, mano, as pessoas não sabem, a gente observa, dependendo da energia da pessoa, a gente acaba isso é verdade. A energia da pessoa. Sim. É, mas e você sabe que a minha sogra tinha uma massagista que fazia massagem, mas ela. Massagista suspendeu porque ela soltava muito esponja. É. Enquanto a mulher apertava, Aí, o Domênico, você conhece aqui do programa, Domênico? Conheço, claro. Porque então, o Domênico é um cara que vive com encosto. Por exemplo. Não, mas ele tem que ir numa macumbeira, pô. Tem que ir massagem com encosto, se você fizer massagem nele... Massagem com encosto. Meu Deus. Meu Deus. Ó, você vai ter que ficar um mês de descarrego. Adivinha quem é o encosto dele? Eu sei dessa terra, Enxerguidaldo tá tentando roubar o meu lugar. Já roubou, filho. Mas eu acho que... Você ficou ausente? Olha, ausente não. Eu onde sou o encosto dele. Eu estou brincando sempre com ele de mochila. Vai ser uma briga boa em cima dele. Agora, na época de escola, a gente usa bastante o Domênico, né? Aquelas vezes que o Dodô reclama que tá com dor no ombro. Então, que é aquilo? Por quê? Aquilo é brincadeira de mochila, porque você pode levar nas costas ou na rodinha. Meu a gente brinca bastante, eu adoro o Domênico. Quando ele faz assim, é porque ele tá pensando. É porque eu estou por trajeiro. Venha para a força, Berielli. Mas esse negócio de energia negativa, deixa eu te falar, o massagista, meu massagista, falou o seguinte. Eu fui fazer uma massagem, tinha marcado a hora, fui lá, chegou lá e falou, desculpa, eu não vou poder fazer. Terminou a sessão, ele tava fazendo, parecia um capeta. Não, ele falou, eu vou cancelar, cara. E veio uma pessoa aqui, ele falou a verdade. É mesmo? Ele falou, tô tão carregado, a pessoa tava tão ruim. Ele queria ver o jogo do Corinthians na televisão. Não, imagina. Você acha que o cara queria deixar de ganhar o dinheiro? Você é uma pessoa. Não, quando o cara. Quando não dá, o cara liga e fala: não dá, porque eu tenho um compromisso. Mas o cara tava em êxtase, né? Imagina. É dinheiro, cara. Irmão, tô vendo o encosto, tô vendo uma mensagem do maligno, irmão. É menos R$400 na mão dele, pô. Quanto a massagem? R$400. R$400 a massagem? O seu massagista, você cobra. Ele cobra. R$400. Caramba, aguentar o bota? Mas a dele tem repente, velho. A dele tem um negócio a mais. Calma, gente, o ouvinte tá falando. Fala, amigo. Pô, 400 pau faz até por pouco mesmo, mas... Aí, Motinha. 400 pau é pra dar uma cara. Mas peraí, que você não conhece o Mota, velho. O Mota, velho, quando ele deita na maca... Eu acho que é outro tipo de massagem, Mota. Fica não, mas dentro. Ô, amigão, quando o Mota deita na maca, é a mesma coisa que você tiver que abrir 100 pizzas. É, aqui dá trabalho, filho, eu sou exigente. Vamos para a soma do dinheiro. Ai. Uma vez por semana, o Mota gasta R$400 em massagem. 1.600 no mês. No mês. Com Marcelo, certeza. Você aceitaria pegar a pirocobancia do Bota? Não, a pirocobancia não, mas a massagem eu pegaria. Mas e quando amigo, acontece do cara... Bota, quando acontece do cara ficar meio animadinho, o que você fala pra ele? Você fala, dá um toque ou você fica quieto? Então, é assim, o Mota, pra começar assim, eu sou cego, então não tem como saber, entendeu? Às vezes, mas o que acontece? Mas às vezes acontece, mas aí a gente continua da mesma maneira, entendeu? Mas você sabe que eu tive um massagista cego, foi o melhor que eu tive, cara. Porque apura o sentido. Foi o melhor que eu tive, pena que eu perdi o contato dele. Fica mais aguçado, O cara fica com o tato. Ele era muito bom. Mas ele na hora do pagamento, você tá uma secretária ou não? O cara fica de piroca dele, não vai nem ver, cara. Mas você sente, você passa a mão ali. Vai sentir. Mas ele pode jogar na tua mão. Conversas paralelas aí, calma. Mas vai sentir. É o Mota que atrapalha. Não, porque eu não chego nessa parte, né? Como as minhas técnicas orientais, eu uso mais a shiatsu, e uma técnica mais antiga do que a shiatsu, que é a maca, a gente chama, que é bem mais antiga do que a shiatsu. O público conhece mais a shiatsu, mas a shiatsu é bem mais nova. O Mota tá pedindo pra você fazer a bundeira macia, né? Não, mas tem uma agora aí que é com martelo. O cara dá umas marteladas aí na. É barbaridade, os caras dão uma martelada. Vão presos, esse cara aí. Eu acompanhei uma entrevista sobre essa massagem. Tem bastante técnicas diferentes. E depois enterra o cara? Ô, velho, deixa eu te falar. Mas você trabalha sozinho, amigo? Não, então, eu trabalho num grande hospital aqui de São Paulo. Posso falar o nome? Pode. Eu trabalho no Hospital Samaritano em Higienópolis. Ah. Inclusive, eu quero mandar um abraço para um palmeirense bacana, que eu sempre falo que ele também ouve a Energia 97, o Thiago lá do Financeiro. Boa. É sempre mandar abraço pro cara do Financeiro. Nasci nesse hospital aí. Tem que mandar abraço para ele, porque senão eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro no final do mês, né? O cara que faz a folha, de pagamento. Deixa eu te falar, eu sei que você não enxerga, mas você vai tateando aí. E eu tenho uma vizinha que parece uma babuína, ela não se depila. Tem muitos mulherados que não se depila, tem aqueles pelos debaixo do braço, peluda. Também tá bem de vizinha. Ela é bacana, eu vejo como ela é que você na sabe luneta. Porque porque eu vejo ela na luneta. Você imagina a como vizinha é que você sabe que ela não se depila? Porque eu já vi o negocinho de perto. Como? Ué. Sua mulher sabe que você... Bora, agora sabe, né? Ah, agora sabe. Vai, fala. É do lado da jaula do elefante. Isso, então, ô Mota, a gente, na verdade, assim, como eu trabalho no hospital, eu atendo os colaboradores do hospital. Então, são técnicos, enfermeiros, médicos, esses colaboradores. Então, vocês assim, são tudo com roupa. A gente não faz nada sem roupa lá. Mas você já fez alguma tailandesa? Não, porque essa técnica eu não sei. Pode falar, porra. Ô, amigão, ele não faz putaria, mano. Mas, por exemplo, você às vezes aí tá ali com uma pessoa que tá um pouco estressada ali na mesa. Geralmente aí a pessoa, quando tá na maca ali deitada, a pessoa tem alguns nódulos aí de estresse. Você dissolve esse nódulo no dedo, concorda ou não? A gente chama de trigger point, né? São nódulos que ficam mais ou menos tensos. Mas, por exemplo, o Domênico, ele tem cifose, velho. Que é cifose? Ele só cifose. Cifose cifose pra cacete. Cifose é o sinônimo de corcunda. Cifose é o sinônimo de corcunda. Ou seja, você consegue diluir no dedo a corcunda do Domênico? Não, porque ele já traz uma má postura de infância, de adolescência, então ele já criou aquela má postura, né? Então ele vai sempre ter aquilo. Por isso que ele tem dor nas costas, né? Sempre vai ter. Mas isso é de nascença, porque o Domênico ele ficou 12 meses na barriga da mãe. Ele ficava dobrado, ele era dobrado. Muito grande. Então ele... Tá louco, que 12 meses. Ele fica 12 meses, filho de. Ele rolava que nem um espiral, meu. Pode ser essa distância, porque quando você está desenvolvendo na gestação, a gente fica em forma. A gente começa, a nossa coluna fica em forma de um C, né? Então. Depois que vai. A gente vai. E os caras aí no hospital aí que você trabalha, nunca fizeram de sacanagem, não puseram nenhum defunto pra você fazer massagem? Não, porque eu trabalho no andar do centro cirúrgico e, assim, o mortuário que a gente vai fica no outro andar, fica bem longe, bem longe de onde eu estou. Mas o jeito que tem neguinho sacana, cuidado, Não, lá é muito sério. Lá ele é muito terapeuta, sério. Essa menina? Massagista. É terapeuta, te chama, não é, safado? Pode ser, mas sou terapeuta também. Ah, eu conheço bem. Você gosta de uma... Eu adoro a massagem grega. É? Grega? É. Não, mas ele não faz isso, porra. É verdade, termina com beijo. Eu adoro. O Aguinaldo deve gostar de massagem com final feliz. Eu adoro, por isso que eu já fico de bruços. Eu vou falar pra ele... Vou falar pra você, mano. Eu adoro que mordam minha teta. Como eu gosto. Eu adoro, menino, adoro. Será que esse ano o Domênico vai morder? A Domênica? Menino, vou falar pra você. O que ele é no ar, ele não é lá em casa. Não é. Não, ele faz o tipão de senhor brabo. Ele é uma delícia. É lá em casa. É, essa Domênica é uma linda. Ô, Marcelo, e aí, teu time, qual que é? Eu sou corintiano. Boa, mano, vai Corinthians, mano. Ó, amigão, casa caiu, hein, Marcelo? É, não paga salário. O Corinthians, ele tá aí acertando alguns jogadores. O Corinthians acabou acertando já aquele rapaz aí, o Mendoza, que é o colombiano que tava jogando na Índia. O Corinthians, ele acabou acertando aí o lateral Edilson do Botafogo, acertou o Christian. Parece que o Dudu também, o atacante que tava no Grêmio, tá acertando também com o Coringão. E a expectativa pra esse time do Corinthians desse ano, cara? É boa ou você tá em cima do muro? Eu tô meio assim com o Corinthians ainda. Vamos ver se o Tite consegue dar jeito, né? Porque eu achei muito... Eu particularmente, mano, ano passado eu tava acompanhando bastante vocês, e você até falando com o Beijo aí, mas eu também não via nada de extraordinário no time do Corinthians. Eu vi um time muito, muito comum. Não sei se era o Mano que causava a tática dele, fazer com que o time era muito medíocre. Eu achei o time muito medíocre o ano passado. Tomara com que o Tite melhore. Alô? Sim, estamos escutando. Alô? Aqui ficou mudo aqui. Oi? Oi, tá ouvindo? Então, mano, eu achei que o time era muito medíocre, sabe? Agora, só uma questão, deixa eu fazer uma pergunta pra você, mano. A gente perdeu o Anderson Martins? Perdeu. Foi embora. Existe uma cláusula no contrato que caso o time lá, o Al Jaish, solicitasse, ele teria que voltar pro Qatar. E isso aconteceu, eles exerceram esse direito, né, dessa cláusula contratual aí e pediram o retorno do jogador novamente. O Corinthians, ele ficou meio sem ter o que fazer, porque já que tinha aquilo ali no contrato, ele era obrigado a devolver o jogador assim que fosse solicitado. O Corinthians hoje na zaga, ele conta com o zagueiro Felipe, vai ter umas outras opções aí também aí de menor punch, né, que são os jogadores que estavam na categoria de base ali, estavam jogando ali, acho que é o Bruno... Pô, é Bruno alguma coisa, o nome do menino. E tem o outro aí, tem o Iago, que tá voltando também de empréstimo. Mas são jogadores aí que, teoricamente, não tem também aquela bagagem pra disputar a Libertadores. O Corinthians, na minha opinião, ele deveria ir atrás de um outro zagueiro mais experiente. Pode ser que tenha até um papo do Kleber, que tá jogando na Alemanha aí, que pode ser que volte, que tá insatisfeito. um zagueiro que jogou do lado do Gil, fez sucesso, jogou bem. Jogou se o Corinthians tivesse a possibilidade de repatriar o Kleber, eu acho que teria um grande valor. Ou quem sabe até o Edu Dracena. O Edu Dracena já não é mais novidade pra ninguém, que ele tá insatisfeito no Santos. É um jogador que, mesmo velho, eu acho que daria certo no Corinthians. Você não gosta do Dracena? Ah, eu não gosto, eu não gosto. Ele teve uma fase boa no Santos, mas ultimamente eu não tô vendo muito bem, não. Mas, assim, o Kleber eu traria novamente. O Kleber eu traria. Sabe por quê, amigão? Porque o Edu Dracena, talvez aí no Santos, ele não tem aí uma retaguarda. Hoje no Corinthians, você pega aquele setor de meio campo, você tem ali o Ralf, você tem agora o Christian, você tem o Elias. São jogadores que marcam o meio, tá certo? É. Isso quando o Petros não tá em campo também. Porque o Petros é um cara que ajuda bastante na marcação do time. Você acha que o Petros, essa hora, ele tá olhando assim, falando assim, ih, vou dançar? Imagina, velho. O Petros aí você é no seu agora time, ser banco você do Corinthians. Mas é que tá, o Petros faz parte de um elenco, cara. Ninguém vai conseguir jogar 100% das partidas durante todo o ano. Oi, fala, amigo. Ô, mano, o ano passado também comentou, eu até também concordei com você alguns pontos. Eu acho que o Elias, com o Mano, o ano passado, com o Mano Menezes, jogou de forma errada. Eu acho que ele jogou muito pra trás. E eu acho que não é o estilo do Elias. Por isso que eu acho que ele não desenvolveu um bom futebol no Corinthians. Eu acho que ele deveria ser mais aproveitado pelo Tite de uma maneira diferente mais à frente. Eu acho que ele jogou muito atrás. Né? E eu acho que ele atrás ele não rendeu nada o ano passado. Né? Sim. Pelo menos na minha opinião, é o que eu acho, né? Não, mas eu acho que agora com o Tite aí, alguns jogadores aí que estavam fazendo meio que o corpo mole aí junto com o Mano Menezes aí, os caras vão voltar a jogar bola. Tá ouvindo a gente, amigão? É, alô? Ficou mudo, mano. Realmente, né, o sistema que só funciona nos dias pares, parou de funcionar. Deu pau de novo, pra variar. Agora tô ouvindo. Agora eu vi, voltou. Acho que agora é porque ele funciona só nos segundos pares. Alô? Oi, tô ouvindo. Mas, ô amigão, com relação aí ao que ele tá discutindo novo, aí... Mano. Eita! Meu Deus, nosso sistema aqui tá punk. Ficou mudo de novo, mano. Mas eu falo, mano. O dono da rádio, ele compra essas híbridas aqui na feira do rolo. Nós somos surdos. Ótimo. Agora tá me vendo. Um ajuda o outro, pô. E o amigo, no término da sua ligação aí, fica ligado aí. Se você puder até divulgar o seu contato. Tem um amigo nosso aqui, o Fernando Oliveira, ele falou que trabalha em RH. Ele gostaria de te contratar. Se você tiver interesse, talvez, aí, em fazer um leilão e sair do teu hospital aí pra poder jogar numa leilão, outra empresa... Leilão, não! Tem que fazer igual jogador, velho. O Fernando Oliveira, ele tem interesse no seu trabalho. Você tá representando o... Não, ele falou aqui, o Fernando Oliveira. Pede pro ouvinte divulgar o contato dele. Sou de RH não, e não gostaria de contratá-lo. O Bar fala com ele fora do ar e passa pro seu amigo aí o contato. E o Bar cobra pessoas comissão. De RH gostaria, talvez, de contratá-lo. Alô, se as pessoas quiserem contratar o nosso amigão aí pra trabalhar nos respectivos hospitais ou clínicas, tem que falar no ar, mano. Será que ele vai em casa fazer uma massagem? Acho que vai. Eu pago. Vou, pô, me contratar. Alô, vou, se me contratar, tô, pô. Você vai falar fora do ar com o Bar vai pegar o seu contato e vai passar pro amigo do mano que precisa fazer massagem. Pra tá mim bom? Também, vou experimentar aqui. Pode, ok, sem problema. Ô Marcelo, então olha, bom 2015, muitas massagens na sua vida, que você não pegue um Domênico com encosto pela frente, tá bom? Mas fala pra ele se ele precisar, estamos aí. Mas você não sabe, a coisa é ruim, hein? Coisa ruim, hein? Não tem problema, eu já tô acostumado. Bicho feio. Deixa eu mandar um abraço pra uma empresa que eu trabalhei muito tempo, infelizmente. Aqueles demônios feios. Tem um Zé Pilintra, velho. Eu meio que é uma coisa louca. Deixa eu falar em Diabo Verde. Não! Sobra. Oi, diga. Deixa eu mandar um abraço pra um pessoal de uma empresa que eu trabalhei muito tempo, infelizmente ela faliu, mas é uma empresa que até lá da região de onde o Portugal morou, ali na Vila Maria, ali, Parque Novo Mundo, que ele conhece muito bem. Pô, ali. Lá é bom, hein? Eu trabalhei ali muito tempo e um pessoal sentiu uns corintianos, muita gente boa que eu conheço lá, corintiano fanático e tal, foi pra Libertadores. O Jacinto Júnior, amigo meu, ouve a Energia 97, Jacinto o Sérgio Júnior. Santos, o Cássio Palmeirense, que trabalhou comigo, os pessoal vêm trabalhar lá na... Posso falar o nome da empresa? Pode. Rodrigo Ramos, uma empresa que eu trabalhei muito tempo lá. Tá, um abraço pra esse pessoal aí, que eles ouvem a Energia 97. Beleza, então tá bom. E o Mota falou que ele também é Jacinto Júnior, viu? Também. Oi? O Mota falou que também já sinto o Júnior. Sinto sempre. Então tá bom, cara. Um abraço pra você. Fica na linha, o Bar vai falar com você. Fica na linha aí. Tá bom, então. Um abraço pra você. Sim. Valeu, mano, Mota. Falou, beijo, me aí, liga. Eu curto bastante o Rude aí, as piadas dele. Gosto muito de imitando o Agnaldo Timóteo. Valeu, aí, menina. Aqui. Eu vou pagar pra você em casa. Eu vou lá assistir um show seu, hein, cara. Pode crer, hein. Vai lá de quinta-feira, volta. Pode ir lá.

can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and when you left you, cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for surrounding you. Now I thought it through, crawling back to you. Energia. Night Sessions. Seem to run away most from that which hits home too close, and when time takes its toll and you're rocked awake from your walk and sleep, will the world around you really matter at all? Or will death be provide a false sense of peace? The truth will make you whole and inspire moments of tragedy. You see all that you chased and put your full faith in, you may not want at all. A energia que te move. Energia. Thank you. Sessions. like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that the things in my life I can't control. They seem to be nothing but the sore. I don't even know what love is. Too many days I've had to fall. But you know I'm so tired of it all. I have no terror of these spells. Finding out the secret will fail. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever. Never been lost to be real. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming my way. Now I know there's much more dignity. And if you never better. Night Sessions. I better learn to accept that there's a part of my life.